Vamos lá então. Deixa eu ir no banheiro rapidinho. Porra, todo esse tempo falando merda, em vez de fazer a merda, ficar falando merda. Cara, garrafa pet. Ah, caralho. Então, depende do que for pra garrafa pet. Você corta a garrafa, não tem problema. Ah, ela vai servir igual, ela vai servir igual. Então, porra. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e... Ayrton Senna do Brasil! Fala, galera, beleza? Aqui é o Edu Filhote. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Fala, galera, aqui é o Flávio e uma frase clichê, mas é verdade. As manhãs de domingo nunca mais foram as mesmas. Olha aí, realmente. Fala, galera, aqui é o Floyd e se você parou de assistir Fórmula 1 há 20 anos, sinto lhe dizer que você nunca gostou de Fórmula 1. Olha! Certo, pessoal, estamos aqui para falar sobre o nosso querido Ayrton Senna da Silva. E para participar desse cast, nós trouxemos direto lá do podcast o Ultra Combo Podcast, né? Ele, o exterminador de podcasts, né? O Floyd. Aí, Floyd, como é que tá lá, cara, as coisas? Opa, naquele podcast? Como eu disse, I'll be back, hein? Opa, tamo aí, galera. O Ultra Combo agora tá mais forte que o nunca. Olha só, o Floyd. Já acabei com o meu podcast, né? Fundei já o podcast, afundei ele, agora afundei de novo. E tamo aí. O Floyd, que não é a primeira vez que ele participa aqui do Machine Cast, ele que já participou do episódio 54 sobre um episódio sobre a Podosfera Unida, né? Ele mais alguns outros integrantes de outros podcasts. Mas é a primeira vez aí com os membros da equipe, eu, o Flávio, né? Claro. Claro. Claro. Flávio, eu vou ter direito a café? Como é que é? Aí tu escolhe se tu quer adoçante, açúcar e ele traz. Pode ser dois mergulhinhos? Vou abusar mas muito dos dois tá mergulhos? Louco, cara. Não desperdice o meu açúcar. Não, eu sou convidado, cara. Eu sou convidado, pô. Pelo menos o primeiro. Depois... Ai, ai, ai. Um mergulho! Um mergulho! Bom, então vamos lá. Edu, tá na hora do que, Edu? Então, galerinha, tá na hora dos recadinhos. Então, galera, se você curte lá dar umas pilotadas de kart, tá aprendendo ainda sobre o automobilismo, você pode encontrar a gente lá no Facebook, onde a gente aprende as coisas lá de vez em quando, no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo no facebook.com/machinecast. Ou então, se você gosta de jogar joguinhos automobilísticos, aí quem sabe até o joguinho do Senna, você pode encontrar a gente lá na Alvanista. O nosso perfil é o @machinecast. Se você é super rápido e não dá tempo de você fazer as coisas direito, você pode twittar pra gente, que é rapidinho. O nosso Twitter é o @machine_cast. Agora, se você curte toda aquela preparação, parar nos pitstops, olhar o seu carro, olhar o seu veículo, olhar a sua máquina, você pode interagir com a gente lá no nosso grupo do Telegram. O link tá aí embaixo na descrição. Então, a indicação de hoje vai pro cara da Kombi da feira, dos negócios de feira. Da banana, da maçã, entendeu? Que passa. Uhum. Aí, por que tu indicaria pra ele? Ah, porque ele já tá passando ali, ele fica passando de rua em rua, de repente bota o Machine Cast pra poder dar uma aliviada com o trânsito e essas coisas aí. E se ele errar o botão e botar no alto-falante da Kombi? Aí pode causar... Opa, pô, o pessoal vai gostar ou não, né? Ou vai vender mais ou não. Tem essa. De repente vende mais. Saber, né? De repente o cara... Não, vou levar logo tudo pra tu ir embora e pra parar de tocar isso aí. Faz sentido. Ok. Nossa, eu nunca achei que o Spider ia fazer tanta falta. Pô, pegou de surpresa, cara. Pô. Ai. Bom, pessoal, então, dados os recadinhos, vamos nos preparar aqui, né, para a volta de apresentação. E logo, logo vamos voltar aqui com o cast para começar a falar aí de Ayrton Senna, certo? Então... MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui de Ayrton Senna. Mas antes, obviamente, como sempre fazemos, né? Gente, quem aqui ainda assiste Fórmula 1? Eu confesso que eu vim acompanhando Fórmula 1 desde 94, 95, 96. Assisti um pouco ali, depois eu acho que eu dei uma dropada nos anos e voltei, se não me engano, em 2007 e fui até 2010, se não me engano, que foi quando ali o Felipe Massa tava bombando, né? Inclusive foi uma pena terrível aquela vez que ele não ganhou o Mundial, porque aquele ano ele correu demais. Nunca torci tanto que nem eu torci aquele ano, cara. Eu torci demais. Vocês lembram desse ano? Muito, hein? Cara. Eu quase derrubei minha namorada, ela tava dormindo no meu colo quando o Massa cruzou a linha e o... Sim. E o Hamilton foi ultrapassado, cara, pelo time Glock. Eu levantei, ela quase derrubei ela no chão, gritando. Não, ao contrário, campeão. O Glock foi ultrapassado pelo Hamilton. E aí. E aí depois, tipo. Vi a decepção, né? Mas ele fez a parte dele, cara. Flávio? Eu dei uma dropada depois de 94. Acompanhei um pouquinho a época do Rubinho, aquela época dele da Ferrari, dele com o Schumacher, mas aí aquele jogo de equipe me deu uma broxada, aquele negócio do Rubinho abrir pro Schumacher pra passar, aquilo ali deu uma desanimada. Ô Flávio, desculpa perguntar, mas quantos anos você tinha em 94, cara? Cara, eu tinha 5 anos. Não. 6 anos. Cara, você acompanhava? Eu tinha 7. Não acompanho. Não é aquele negócio de acompanhar, de saber, mas a gente acordava junto com a família, meu irmão era mais velho. Criança acorda, geralmente criança acorda cedo, né? Então pegava as corridas. No meu caso, eu com 7 anos eu não ligava muito, eu lembro de ter visto a corrida de Imola em 94, tenho lembranças do dia. Mas, cara, de 98 pra cá, eu perco corridas esporádicas, cara. Eu tô acompanhando praticamente todo fim de semana, quando eu não assisto, tô nos noticiários. Então, eu ainda sou um cara que acompanha fielmente. E esse carro novo agora que parece uma Havaiana gigante, tá maneiro? É mesmo, cara, meu Deus. Eu vi agora esse final de semana a corrida casualmente, que coisa horrível aquilo. Como é que o piloto consegue enxergar a pista que ele troça na frente, cara? Eu tenho toque, não poderia ver aquilo na minha frente, cara. Então, cara, eles testaram aquilo e testaram um vidro, né? Aí, em condições de chuva, cara, o vidro ia ter, além do vidro com as gotas, ia ter o capacete com as gotas. Então, essa foi a escolha pros pilotos, a menos pior, né? A menos ruim. Tá, mas qual é a intenção daquilo ali? É proteger mais? A proteger a cabeça. Cara, tem um acidente do Grosjean, depois até posso mandar um vídeo pra você, do Grosjean, ele passou, cara, tipo, 5 centímetros da cabeça do Alonso com a roda. Se tivesse isso, ali não teria risco nenhum de nada acontecer. Tipo, a vida do Alonso ali ficou por milésimos, milímetros, cara, tipo... Mas dois bastões daquele do meio, duas coluninhas daquela, em vez de uma no meio, não era melhor? Duas então, dos lados? Então, mas aí tem que ver se sustenta. Como isso foi testado, não sei quem desenvolveu. Isso que é o mais estranho. Caraca. Não apareceu até hoje o cara que desenvolveu isso. Tipo, pra falar, foi o fulano que fez o Halo lá e pra proteger todo mundo. Todo mundo tá contestando, mas os pilotos falam que não faz tanta diferença, porque na linha de frente, cara, é só um bastão ali, tipo uma barbatanazinha. Então, eles falam que não atrapalham tanto. E pelas corridas, do jeito que tá rolando, boas pra caramba, parece que realmente não atrapalha. Só na hora de sair do carro, que aí eu acho que pode atrapalhar. Se o cara tiver que sair, tipo, às pressas, o motor estiver pegando fogo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Ok. E tu, Edu, tem acompanhado a Fórmula 1? Cara, acompanhar, não tenho acompanhado, não. Nunca fui muito de acompanhar, não. Só por notícia, esses negócios, sempre dou uma folheada pra saber lá no jornal. Mas nunca foi ou deixou depois de um tempo? Não, eu nunca fui. É igual o Flavinho falou, esse negócio da guerra das escuderias, esse negócio de a marca valer mais do que a competição... Saca, é a mesma coisa que começou a rolar no futebol, nos outros esportes, é o tipo de coisa que me afastou de continuar acompanhando, saca? Você não vê ali uma competição dos atletas, dos esportistas, saca? É tudo uma competição de marca, qual marca consegue tal atleta, tal ponto, tal não sei o quê, saca? Igual que essa corrida que vocês citaram aí do Felipe Massa, saca, velho? É um absurdo dos absurdos, tá ligado, velho? É o tipo de coisa que destrói totalmente a ideia do esporte, saca? A corrida não, do Felipe não, Massa foi do, esporte, foi do Rubinho. É do Rubinho, é, desculpa. Mas não foi a corrida, não, né? Foram os campeonatos praticamente todos. Não, mas eu tô dizendo assim, aquela coisa de você tá ali na liderança, de você tá pra ganhar e falar, não, deixa o cara passar, que quem tem que ganhar é o cara. Porra, velho. Porra. Não é isso o esporte, tá ligado, velho? Isso é a coisa mais hipócrita do mundo. Saca? Isso aí... Cara, e a mesma coisa, igual aconteceu, já aconteceu em futebol, já aconteceu no vôlei, saca? Da marca determinar uma coisa durante a partida. Tal atleta tem que jogar, tal time tem que ter tal desempenho, tal uniforme tem que ser dessa forma. Isso tira o brilho do esporte, saca? Aí, sei lá, eu não quero ver a Ferrari, eu não quero ver a Williams, saca? Eu quero ver, tipo, o ideal é ver a competição. Não é isso que tá rolando, então... tem sentido acompanhar, não. Ok, atualmente eu não acompanho nada, absolutamente nada, já tem um bom tempo. Só notícias mesmo, que nem o Edu falou. Só notícias. Ayrton! Então vamos ao que interessa, vamos falar aí de um dos nossos maiores ídolos do esporte, né? Muitas pessoas falam aí, eu, se não me engano, foi uma pessoa que tá aqui nesse cast que falou pra mim, que herói é bombeiro e policial. Não sei professor, quem, né? Não falando que foi eu que disse, tá? Professor. Cara, mas eu acho que o Ayrton tem uma característica de entrar como também um herói, não apenas por ser um cara que ganhou ali e coisa e tal, mas por causa da representatividade, saca? Ele era uma pessoa de muita força de vontade, de muita determinação. Aquela pessoa que ele buscava sempre estar melhorando, sempre estar acreditando no potencial, saca? De humildade. Eu acho que ele teria aquela característica de herói por essas coisas. Não por ter sido um campeão, saca? Mas pelo que ele fez sendo um campeão. Aí é que eu acho que tá a característica de herói dele. Diferente... Olha. De um policial, de um bombeiro e coisa e tal, que também são heróis, mas por outros motivos, saca? Não existe só um tipo de heroísmo. E todos são pagos pra isso, né? Alguns ganham de acordo com o que fazem, né? Alguém ganha mais do que merece, outros menos. Sim, sim. Enfim, aí salva as proporções, né? É, infelizmente, os ganhos não são proporcionais, mas... Mas ok. Então tá, então pra dar início aí, vamos ouvir aí um pequeno resumo da história aí do Ayrton Senna, e a seguir então a gente fala aí a experiência de cada um aí com o Ayrton Senna. Vai lá, Edu! Então, galerinha, só um adendozinho rápido antes de começar aqui, que é o seguinte, alguns pontos que vocês podem considerar assim, nossa, ele não citou isso no resumo, mas como? É porque a gente vai discutir ao longo do cast, então no resumo tá apenas... umas coisas bem básicas assim, porque as coisas mais importantes mesmo a gente vai discutir ao longo do cast. Então não se preocupe, se não tá aqui é porque vai estar na discussão. Não fique bravo. E se não tiver na discussão é porque nós somos uns incompetentes. Exatamente. E também o cara viveu 34 anos, a gente não vai traçar a vida dele aqui em uma hora e meia, né? Justamente. Porra! Né? Então é o seguinte, o nosso querido Ayrton nasceu lá na maternidade de São Paulo, que fica lá na rua Frei Caneca, no bairro de Cerqueira, César, próxima Avenida Paulista, e foi criado... Caraca, isso que ele não vai detalhar nada! É, mas é porque é o seguinte, tem uma importância porque eu tô citando isso, saca? Tem uma importância, olha só. E ele foi criado no bairro Jardim São Paulo, que fica na zona norte da cidade, e morou lá até os 13 anos. E lá hoje tem uma estação de metrô que tem o nome dedicado justamente a ele, que é a Estação Jardim São Paulo Ayrton Senna, saca? Por isso que eu citei aí. E a maternidade tem uma dedicatória também ao Ayrton Senna. Já era esse nome antes dele nascer. Oi? Não, a maternidade tem uma dedicatória, lá na maternidade tem uma dedicatória pra ele. E a estação de metrô hoje, na época, não tinha, entendeu? Hoje tem uma estação de metrô lá no bairro. E ela se chama Estação Jardim São Paulo Ayrton Senna. É, isso é até aí. Recente, na verdade. Era só Jardim São Paulo e depois resolveram rebatizar a estação. Aí. Ok. Segue então o resumo do Então vamos lá. Aos 9 anos de idade, ele começou a dirigir jipes lá pelas estradas da fazenda das propriedades rurais do pai dele. Já era um grande aficionado de esportes automobilísticos, acompanhava muito. O desenho que ele era mais fã era o Speed Racer, que era justamente sobre um piloto de corridas. E ele começou a competir oficialmente, foi com provas de kart, aos 13 anos de idade. A primeira vitória oficial dele aconteceu durante a prova oficial de kart de Beco em 1973. E tal fato teve lugar lá no Kartódromo de Interlagos, que hoje foi rebatizado e tem o nome de Kartódromo Ayrton Senna. Em 1977, ele ganhou o primeiro campeonato sul-americano de kart e fez o bicampeonato em 1980. E foi campeão brasileiro de kart em 1978, 79 e 1980. Ele foi campeão paulista em 74 na categoria júnior e em 76 na categoria normal. Foi 2 vezes campeão mundial de kart. Em 79, inclusive aí de curiosidade, ele foi punido por bater nas baterias de escapamento ali, 0,5 decibel acima do regulamento. E em 1980, ele empatou com o campeão nos pontos, mas ficou em segundo lugar, perdendo nos desempates. Em 1978, ele conseguiu quebrar um recorde dentro do kartismo, com 4 vitórias em um único dia. Isso aí foi feito em Uberlândia, na inauguração do kartódromo da cidade. Foram 2 vitórias pela categoria de 100 cilindradas e outras 2 vitórias pela categoria de 125 cilindradas. Já em 81, ele começou a competir na Europa e ganhou o campeonato inglês Fórmula Ford 1600, com 12 vitórias em 20 corridas pela equipe da Ralf Firman. Em 1982... ele foi campeão europeu e britânico da Fórmula Ford 2000, com 22 vitórias em 27 corridas, pela equipe da Dennis Rushing. Nessa época, ele adotou o nome de solteira da mãe, o Senna, porque o nome Silva era um nome muito comum no Brasil. Então, para ele se destacar um pouco mais lá, que ele estava competindo na Europa, ele passou a ser Ayrton Senna. Olha. Ele tirou o nome da ralé, olha. Já estamos nas curiosidades, já. Em 13 de novembro, ele fez a sua estreia na Fórmula 3 britânica, em Truxton. E ele venceu fazendo a pole position mais rápida, com um carro Holt Toyota RT3. Em 1983, ele venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 dessas vitórias consecutivas, pela equipe da Dick Bennett. Ainda em 1983, ele realizou seus primeiros testes com um carro de Fórmula 1, primeiro com a Williams, e onde ele bateu o recorde da pista de Donington Park, até então, depois já foi batido. E a outra equipe pela qual ele treinou foi a Toleman, onde ele fez os treinos em Silverstone, e ele atingiu o... Ele foi mais rápido, aliás, desculpa. Ele foi mais rápido que o piloto titular da equipe, que era o inglês Derek Warwick, tanto com a pista seca como com a pista molhada. E aí já começou um dos grandes diferenciais do Senna, que era competir em pista molhada, que ele tinha uma dificuldade grande e ele passou muito tempo dedicando a competir em pista molhada. Isso chamou a atenção dele nos testes que ele fez durante a Fórmula 1, até em 1974, quando ele passou a competir pela Fórmula 1. A princípio, ele estava competindo pela escuderia Toleman, e ele competiu em 1974 e 1975, quando ele mudou para Lotus. E ele ficou na Lotus de 1975 até 1977. E vale destacar aí que foi na Lotus, durante a segunda corrida, né, durante a segunda corrida do campeonato, que foi o Grande Prêmio de Portugal, disputado no Autódromo de Estoril, no dia 21 de abril de 1975, que ele conseguiu a primeira vitória da Fórmula 1 da carreira dele. Ele estava largando na pole position sob pesada chuva. E aí ele conseguiu a vitória aí em 1985, na Lotus. Nessa corrida aí, ele deu uma volta em todo mundo, menos no segundo colocado. No resto, ele deu uma volta de diferença em todo mundo. Foi, cara. Isso aí foi bacana. Em 1988, ele entrou para a McLaren, que foi a escuderia que ele mais tem, né, imagens dele aí, quadros e coisa e tal, que é na escuderia da McLaren. E ele permaneceu lá até o ano de 1993, quando ele passou para a Williams e permaneceu nela lá até o ano de 1994. Nosso grande Ayrton aí. Eu pulei um pouquinho aí as premiações das escuderias de Fórmula 1, porque a gente vai comentar bastante sobre elas aí ao longo da discussão. Então eu falei apenas aí os anos das escuderias. E esse aí é o breve resumo da vida dele, sem mencionar aí que ele deixou, ao longo da carreira dele, ele fez várias instituições de caridade, trabalhou com várias empresas e várias outras coisas aí que a gente vai discutir também aí ao longo do cast. Certo, Edu, só confirma pra mim, tu disse que ele foi campeão mundial de kart? Sim, não, ele foi campeão sul-americano. E duas vezes. Não, é porque realmente. Vice-campeão mundial. Um título que ele sempre se lamentou de nunca ter conseguido foi o campeonato mundial de kart. Ele foi duas vezes vice. É uma pena, né, cara? Ele gostava muito de kart, mas depois abandonou porque. Não. Não dá. Não dá. Mas então agora nós vamos para a parte raiz do MachineCast, né, que é a experiência de cada um aí com, né, o foco principal do cast, que no caso seria aqui o Ayrton Senna. Então eu vou passar aqui a bola para o nosso querido Flávio. Flávio, diz aí pra gente, cara, como foi que tu conheceu o Ayrton Senna? Cara, eu era muito pequeno, mas eu tenho poucas lembranças assim, poucos flashes da memória. Era de acordar domingo cedo, tomar aquele café, assistindo a Fórmula 1. Eu, meus irmãos, meu pai. E as vitórias dele, conforme era a vitória dele, meu irmão comemorando, essas coisas. E aí eu fui acompanhando até a morte dele. Entendeu? Mas é assim, eu nasci em 87, mas foi em dezembro de 87. Então, 6 anos mais ou menos. Quase 88, é. Mas eu tenho só essas memórias de acordar cedo no domingo, sim, tomar aquele café na frente da TV e assistir e ir tocando o tema da vitória. Que até hoje arrepia ouvir o tema da vitória. Porra. Edu. Essa hora o pessoal já tá tudo arrepiado, né, o Fábio? Que já deve ter ouvido aí. Né, cara? Porra. Edu, como é que conheceu o Ayrton Senna? Lembrando, né, gente? Não é como eu conheceu pessoalmente, pelo amor de Deus. É, né, cara? Velho, eu vou te falar aquela coisa que eu... Sabe quando você já nasce acompanhando aquilo, de certa forma? O meu pai, igual eu falei, o meu pai, ele era muito fã de corrida. Então, ele sempre via. Então, desde que eu me lembro, quando ele tava em casa, de domingo ali, assim, tal, tinha vez que ele acordava de madrugada, cedão, eu levantava da cama, assim, e queria ir lá pro quarto ver desenho, ou então alguma coisa assim, ou na época que já tinha um Atari lá, jogar um Atarizinho e tudo, meu pai tava lá na sala vendo o jogo, então, a corrida. Não tinha como eu fazer nada, então eu ficava lá com ele, vendo a corrida, saca, velho? Então eu não lembro, tipo assim, quando que eu prestei atenção no Senna, ou que eu passei a falar, nossa, o Senna é legal e tal. É mais ou menos como assistir Chaves, né? É. Chaves sempre existiu. Sempre existiu, saca? O Senna é um piloto, tipo, é aquele cara que sempre teve ali, saca, velho? Sempre teve o Senna. Não, não foi uma coisa que eu... Nossa, eu descobri o Senna. Sim, sim. Floyd! Então, no meu caso, acho que eu nasci um ano mais cedo que o Flávio, então eu já tinha quase 7 anos. Meus pais e minha família nunca foram chegados à corrida, cara. E vamos pôr assim que o Senna, até então, o último título ganho dele foi em 91, eu tinha 4 anos de idade. Mas eu lembro, não sei por qual motivo, que eu estava vendo a corrida em 94, via esporadicamente alguma coisa sobre. Então, falar, minha apresentação, além do fato da morte, toda a comoção, da TV lá o tempo inteiro, ver coisas do Senna, de ver ele correndo, foi bem mais tarde, cara, vamos por assim, né? Quando comecei a me interessar por Fórmula 1 e a internet começou a ser acessível, me deu interesse de buscar, saber quem foi o Senna, as corridas do Senna, eu vi praticamente uma grande maioria, não cheguei a ver todas. Mas, assim, da época mesmo, dele com vida, praticamente nada. Bom, então eu vou falar aqui da minha lembrança do Ayrton Senna, como eu conheci. Eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 11 anos de idade, né, em 91. E eu liguei a TV, simplesmente liguei, como um dia normal qualquer, né, domingo, justamente quando o Ayrton Senna estava vencendo o campeonato mundial de 91. Então o Galvão já estava gritando que ele era campeão, que não sei o que, e ele já estava parado ali pedindo bandeira, porque ele tinha o costume de balançar a bandeira do Brasil já no carro, sabe? Então eu conheci o Ayrton Senna quando ele foi tricampeão mundial na última corrida. Eu acho que não, eu acho que tinha mais, ele ganhou com uma ou duas corridas de antecipação, eu não tenho certeza. Enfim, ganhou no Japão, ele ganhou no mas Japão, foi na corrida, e teve se não me engano, o GP da Austrália em seguida. Bom, eu não sei, eu só sei que foi justamente na corrida que ele foi campeão, porque eu lembro ali das letrinhas na tela ali, dele sendo campeão, e dali em diante eu passei a me interessar, então eu acompanhei e dei o azar que nos dois anos seguintes ele foi assim, foi difícil acompanhar, né, mas por causa que a Williams estava detonando naqueles dois anos, já nesse ano o Ayrton ganhou já quase com as calças na mão, porque a Williams já vinha bem já, mas enfim, mesmo assim, e eu conheci o Ayrton aí, né, incrivelmente quando ele se sagrou campeão mundial em 90, tricampeão mundial em 91. Eu tenho essa imagem nítida, assim, principalmente a voz do Galvão falando, assim, foi demais. É muito nostálgico lembrar essa parte aí. Mas enfim, é isso. E falar que você viu o Senna ser campeão, né, e você também viu as primeiras corridas do Schumacher, então, né, porque foi em 91 que ele começou, né? Sim, 92, 93, 93 91 ele começou uma draga, né, Schumacher, depois que... Sim, inclusive sim. Até rolou umas tretinhas, né, cara, entre eles. Sim, ali. Sim, o... É, bem poucas. É, poucas. Com o Schumacher, sim, poucas. Ah. É. Treta, o Ayrton Senna, ele adorava uma treta, cara. Né, cara? Muita, muita treta. A gente vai falar aí mais do... Mas vamos falar aí de como ele ingressou na Fórmula 1. Ele foi subindo categoria a categoria, não foi, gente? Sim. Quem lembra aí? É isso mesmo. Vai lá. Você quer falar? Pode falar. Convidados têm a voz. Então, opa. Porra, fala Edu, fala Edu. Então, cara. Então, depois do... Fala Edu, peraí, eu ouvi com delay. Deixa que eu fala, deixo. Edu. Fala Edu, daí o Floyd complementa, vai. Então, cara, ele começou na Fórmula 3, né? E ele foi galgando espaços ali, coisa e tal, até ele fazer os testes e começar na Fórmula 1. No que ele começou na Fórmula 1, lá pela... Na Toleman. Começando pela Toleman, ele competiu em 84 e 85 e não conseguiu nenhuma vitória. A primeira vitória dele foi na Lotus. Edu, posso só complementar uma coisinha da Toleman? Claro. Antes de você passar pra lá? O engraçado é que antes dele entrar na Toleman, ele fez testes pra Williams, onde ele se saiu muito bem. Fez testes pra McLaren, onde ele se saiu melhor ainda. E fez o teste pra Toleman. Ele foi bem em todos os testes, na verdade. O Ron Dennis, chefe da McLaren, falava, esse cara vai ser campeão, esse cara é muito bom. Mas engraçado que você falar, pô, esse cara é muito bom. quero não. Tipo... Deixa ele, não tipo, vou querer. Tipo, não fez muito sentido. Apesar de que ele não tinha nenhuma experiência, já começaram numa equipe de ponta. Vamos pô, eles poderiam alegar isso, né? E o mais impressionante, que aí, como foi contratado pela Toleman, correndo lá, acho que a primeira corrida foi no Brasil, ele chegou até a abandonar com 8 voltas. E, nesse ano de 84, teve a famosa corrida de Mônaco, que ele, com a sua Toleman lá, detonou, cara. Ele largou em 13º e tava chovendo muito. Se não me engano, essa corrida teve 30 voltas só por causa da chuva. E aí ele foi galgando posições lá, ele chegou em segundo, passando... Quem conhece um pouco e viu o GP de Mônaco sabe que é uma pista horrível de ultrapassar, ela é muito estreita. E ele saiu de 13º para segundo, passando a galera. Tirando 3 segundos por volta do primeiro e todo mundo pedindo para acabar a prova. Na volta que ele passou o Prost, cancelaram a... deram bandeira vermelha. A prova. E aí falaram, o resultado é da volta anterior, que o Prost ainda tava na frente. Puta, então, já tipo com um carro da Toleman que não tinha condição de ganhar nenhuma corrida em nenhum dos mundos, ele conseguiu ganhar a corrida, entre aspas, né? Mas acabou sendo presenteado com o segundo lugar. E numa das pistas mais difíceis. E na chuva, né, cara? Chuva. Onde a maioria dos pilotos detesta, Mônaco, né, é aquela pista, cara. Todas as pistas têm uma área de escape, Mônaco não tem, cara. Se você escapou, você tá fora. Você bateu e você quebrou o carro. Então ele já começou a chamar a atenção aí, tudo, né, cara? Né? A ultrapassagem que ele faz no Niki Lauda, né? Caraca, ele passa do lado do Niki Lauda, parece varado o Niki Lauda, devagar, parece que o Niki Lauda tá de caminhão, tá de uma Fiat 147, ele tá de Porsche, de Ferrari, passando do lado dele. Ele tava tirando 3 segundos por volta dos caras. Não, o Flávio, ele tava de moto. Não, ele tava de Toleman. Ele tava de Toleman. Toleman. De Ferrari, tá de Toleman. Ó, e uma outra coisa que até o que diz a lenda que culminou pra ele não entrar na Williams foi a opinião do Piquet. O Piquet não... Putz, melhor não, deixa esse cara pra lá. O Piquet nunca foi fã. O Senna fala que o Piquet nunca atrapalhou e nem ajudou. Cara, eu adoro o Piquet, na verdade. Então, porque o Piquet é o cara muito na dele, cara. Eu tô aqui pra fazer o meu e já era. E ele fez, cara. O Piquet foi pro jornal falando que o Ayrton Senna não gostava de mulher, que ele era... Sim, era, mas o Piquet, cara, ele era o cara do jogo psicológico. Os caras já entravam na corrida pilhado com ele. E ele, porra, o Piquet foi gênio. Quando você fizer o cast de Piquet... Pra desestabilizar o cara psicologicamente. Quando você for fazer o Machine Cast de Piquet, eu quero estar aqui também. Piquet foi gênio, cara. E o Alan Prost era cheio de contato, né? A Fórmula 1 era política. Ele que pediu pra encerrar a prova antes, não foi? Ele já tava fazendo... Até porque a FISA, antiga FIA, né? Ela era presidenciada pelo... Jean-Marie, né? Balestre, né? Jean-Marie Balestre, que era um francês brothersaço do Prost. Por que será, né? Então, tipo... O Prost, já na última volta, ele tava passando na linha dos boxes, acenando os dois braços. Tipo, não dá pra correr. Porra, mas... É estranho que aí você fala, pô, não dá pra correr, mas tem um cara correndo ali 3 segundos a mais que você por volta. Pô, tem um brasileiro novato correr? Que tá metendo 300 por hora e não tá reclamando, pô. Aí eu tava vendo um documentário, cara, sobre ele, o James Hunt, né, o piloto até que foi contado a história dele no filme Rush, lá, que ele era rival do Lauda. Ele falou, cara, por que encerraram a corrida? O Hunt era loucão, né, cara, ele foi campeão em Suzuka lá, tipo, no temporal. E ele falou, cara... Pra mim, isso tem total condições de seguir a corrida, tipo... Mas aí acabaram porque o Prost podia perder pra uma Toleman, né, cara? E o Prost tava com a McLaren, né, cara? Porra, imagina! É tipo, você tá de fusquinha e você passar por um Porsche ali e buzinar ainda, cara. E ali já foi o presságio do Ayrton Senna em Mônaco, né? Ele hoje é o rei de Mônaco, né? E ele já falou, cara, é difícil aqui porque não é só corrida, tem muito dinheiro, tem muita política. Então eu sei que não é assim. E isso se decorreu por boa parte da carreira dele, né, cara? Política e. Ainda mais. E até depois, tipo, em 96, quando já não era presidente mais da FIA, o Balestre assumiu, cara. Tipo, eu ajudei o Prost várias vezes. Tá. Inclusive no título, cara. O título de 88. 89. É engraçado, o cara sumiu e beleza, show de bola, segue o baile. Aí depois ele saiu da Toleman e foi pra Lotus. Pra Lotus, né? E a Lotus era um pouquinho melhor, né? É, a Lotus ela era boa, já dava pra competir por umas vitórias, não dava pra competir pelo campeonato, mas ali dá pra... Ele foi muito bem, na verdade, né? Ele foi melhor que o esperado, porque já na segunda corrida dele em Portugal, ele dominou. Melhor volta... Sim, sim. É, se o nome isso aí, né? Como é que é o nome disso? Grand Challenge, né? Grand Challenge, é. Não é isso? Não. É. Não, aqui eles chamam de... É, não é triade, cara. É Grand Challenge, se eu não me engano. Não, não é Grand Challenge. Que o cara faz é alguma coisa, mas não é isso. Que o cara faz a melhor volta, faz a pole e lidera de ponta a ponta. É o Grand Challenge, né? É, Granville, não é isso, Grand Challenge? É Grand Challenge. Então, é que o Hat Trick eles colocam pole, vitória e melhor volta. O Grand Challenge, além do Hat Trick, ele tem que ganhar, tipo... De ponta a ponta. Fazer a pole e não perder. Então, assim, ele tem 7 Hat Tricks e 4 Grand Challenge na carreira. Olha só, caraca. Então, o cara, tipo, ir com um carro... Médio, de meio de pilotão. Era bom, mas não era a McLaren, não era a Ferrari que dominava, né? Nem a Williams. Mas ele conseguiu um bom resultado, na verdade um ótimo resultado nessa temporada inteira. Se não me engano, ele ganhou mais 3 corridas ainda esse ano. Sim, sim, ele ganhou mais algumas. E eu acho que o Ayrton, ele tinha uma... Como é que eu vou dizer assim? Ele tinha uma fascinação maior pelo desafio, porque esse negócio de superar os mais fortes, eu acho que era o que cativava tanto, talvez, os brasileiros em assistir o Ayrton Senna. Porque quando ele foi campeão mundial na McLaren, a McLaren era o melhor carro, né? Com, talvez, exceção de 91, que eu acho que foi ali. A Williams já tava bombando. Realmente a McLaren já tava sugando o motorista, no caso o piloto, né? Uhum. O Ayrton Senna. Mas aí depois 92, 93, aí foi só a Williams, cara. Porra! Então, e falam, né? Tipo, os especialistas falam que 93 ele com a McLaren foi a melhor temporada da carreira do Senna, aquele mais pilotou. Mas que nem sempre o melhor piloto é aquele que vai ganhar o campeonato no final. É, pra mim, 92, 93 ganhou o carro. Certeza. É, então, cara. Porque é colocar o Alonso hoje. O Alonso na McLaren, um carro capenga, e o cara consegue lá tirar o seu sexto colocado, porque a diferença é gigante, né? Sim. Mas ele tava tirando o leite de pedra daquela McLaren 5. Sim, todos. Nossa, eu lembro das corridas dos campeonatos do Schumacher, cara, com a Ferrari. Cara, sinceramente, pra mim, minha opinião, eu posso ser um... Com certeza eu sou muito leigo pra piloto de Fórmula 1, pra Fórmula 1, enfim. Mas eu acompanhei muito da carreira do Schumacher, principalmente na fase que ele tava correndo com o Rubinho. E pra mim, o Schumacher não é tudo aquilo de piloto, cara. Pra mim era muito mais o carro e a equipe do que propriamente o piloto. E sim, ele era bom? Sim, muito bom. Ela foi o melhor piloto que já existiu, porque ganhou 7 campeões mundiais, mas nem de longe. Se o Ayrton Senna estivesse vivo, quem estaria na Ferrari boa era o Senna, não era o Schumacher. Então, Timblu, posso te falar uma coisa? Agora, Timblu, você descreveu o sentimento exato que eu sinto pelo Senna. Olha aí. Tipo, mas... era um ótimo piloto? Era um ótimo piloto, cara. Sim. É um dos melhores do mundo? Pode ter sido, cara. Tipo, o pessoal até hoje fala que ele é, eu não discordo. Com certeza, pros brasileiros, uma grande parte acha isso. Então, será que nos outros países que tem os seus corredores lendários e multicampeões... Querendo ou não, o Hamilton é fã. O Hamilton é fã pra caramba. Sim, então, sim, tipo, sim. No Japão ele é não, muito cultuado também. O Japão ele é cultuado. O Akira Toriyama é fã do Senna. Tem um vídeo que fizeram, cara, com o pessoal fez com no Autódromo de Suzuka, com luzes, cara. E várias caixas de som, tipo, que simulavam a volta que ele fez, se não me engano, em 91. Sim, eu vi. Foi a volta perfeita. É um vídeo muito bacana. Sim. Cara, foi um ótimo piloto, com certeza. Um dos maiores esportistas do Brasil. É um herói? Nem perto, cara. Nem chega perto. Cara, ele é, pra mim, tipo, um ótimo atleta, uma pessoa comum, que tem os seus qualidades e seus defeitos, cara. E o problema é que... É igual, eu já tive muitas discussões com amigos, cara, eu falo, pô, o cara fez isso de errado também. Não, mas ele fez isso. A gente vai entrar nesse aqui no cast. Ele fez isso por algum motivo. Cara, não tem motivo pra ser mau caráter, cara. Tipo, se você é mau caráter, é porque você quer ser mau caráter. Você não vai mau caráter porque alguém foi com você uma vez na vida. Então eu penso dessa forma, né? Bom, e, o que eu conto de diferencial nessa questão do que nós estávamos falando do bom e do mau piloto é o seguinte. O Schumacher, em 93, ele já incomodava. Ele incomodava e ele tinha um carro pior, teoricamente, pior do que a McLaren. Se eu não me engano, era a... Como é que era o Benetton, nome? Né? Benetton, a Benetton, exatamente. Porra, Benetton, exatamente. E, teoricamente, a Benetton era inferior à McLaren. A Williams era disparada lá na frente. Talvez, eu não lembro qual é que eram as outras equipes na época que de ponta, assim. Eu sei que era a Williams uns 5 carros na frente de todo mundo. Depois, logo em seguida, vinha o Ayrton Senna por causa do Ayrton Senna. O carro já não era bom já há 2 anos. E o Schumacher já incomodava naquela época. E depois disso, eu só me lembro do Schumacher na Ferrari. Não lembro de mais nada. Então, mas assim... Se eu não me engano, a gente lembra do Ayrton até Senna... Até porque em 94 você não viu, né? 94 ele foi campeão pela Benetton... É, ele foi campeão. Depois ele foi campeão, a Benetton chegou ele foi a voar em cima do Damon Hill. O Schumacher foi campeão pela Benetton em 94. Isso, no ano que eu o Senna morreu, o Schumacher foi campeão. Olha só, eu não lembro. Sinceramente, eu não me lembrava disso. É porque talvez eu larguei de mão completamente. Nunca parei pra pensar nisso. Enfim. E as memórias que eu tenho do Ayrton Senna é sempre se ferrando com aqueles carrinhos mequetrefe correndo atrás dos carros bons. Entendeu? Então, sei lá, talvez eu possa estar enganado, talvez a memória e a falta de acompanhar 100% desse trajeto aí prejudica a minha opinião, mas ainda assim, dos que eu vi correr, né, incluindo Schumacher, Ayrton Senna está muito à frente, cara, muito à frente, né? Não posso falar pelo Piquet nem pelo Nigel Mansell, Fittipaldi, porque eu não vi correr. Aí tem a gente pode levar um paralelo. Cara, mas se você viu o Senna, a gente pode você levar, viu... Só pra terminar, o Floyd, só pra terminar. A gente pode levar um paralelo entre Pelé, por exemplo. Eu nunca vi Pelé jogar. Eu assisti vídeos do Pelé jogando. Eu acho que eu vi o Maradona jogar na Copa de 90 e 94. Entendeu? E ele já não jogava mais futebol nessa época. Né? Ele jogava mesmo em 86. Aí ele jogou pra cacete. Sabe? Então, eu não consigo traçar assim, eu digo que o Pelé é o melhor porque o Pelé é brasileiro. E praticamente o mundo todo concorda com isso, mas tem muita gente que acha que Maradona foi melhor. Principalmente os argentinos. E aí, será que na Alemanha existe alguém que ache que o Ayrton Senna foi o melhor do mundo? Talvez. Talvez. Mas eu acho que a grande massa acha que o Schumacher foi o melhor do mundo. Talvez na França o Prost seja o melhor... Né? É, na França é o Proust, cara, porque foi o arquival, né? Pois então, né? Tem isso também, entendeu? Mas eu acho que o principal que tornou o Ayrton Senna esse ídolo, esse mito no Brasil, principalmente, é estar sempre com algo pior, buscando melhor e conseguindo alguma coisinha assim pra mostrar que ele realmente era um bom piloto, entendeu? E isso que tu me falou agora do Schumacher ganhando com a Benetton, porra! Olha, eu acho que 95. 94, com a Benetton. A Benetton tava voando também, era o melhor caraca, carro na época. Olha só, cara. Isso, sinceramente, isso eu não fazia nem ideia. A Benetton se era o melhor carro. Se algum dia eu fiquei sabendo disso... Não, e assim, tipo, falar que também o Senna andou nas piores equipes, nem sempre foi, cara, porque acho que de 85 até... Foi que eu falei, quando ele entrou na McLaren, cara, a McLaren era melhor, né, cara? Ah, sim, então, só dava a McLaren, tanto que sim, a briga de piloto, a briga de títulos era entre piloto da McLaren e piloto da McLaren, né? Exatamente, resto... exatamente. Assim como na Ferrari também foi um tempo e na Williams, porque era o Nigel Mansell e o Damon Hill. Só que o Damon Hill era o Rubinho. Era o Rubinho do Nigel Mansell e do Prost também, se não me engano. Não, o Damon Hill também foi um cara injustiçado. O Schumacher ferrou a vida do Damon Hill também. O Damon Hill não foi campeão não foi campeão um ano? Ele foi campeão uma vez e na outra ele não foi campeão porque o Schumacher descaradamente jogou o carro em cima dele. É um vídeo até legal de se ver, cara. O Schumacher, ele bate, ele tenta jogar o carro de volta pra pista e ele joga exatamente, ele olhando no retrovisor, na hora que o Damon Hill vem. Aí saem os dois da pista e o Schumacher é campeão. Porra, mas isso já tinha antigamente, já tinha, hein? Não, cara, então, vai falar que o cara, tipo... Isso já aconteceu. Ayrton Senna e Prost já partilharam desse sentimento aí. Isso aconteceu duas vezes. E mais de uma vez, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas, enfim, a consideração sobre melhor piloto, pra mim, é essa questão que eu vejo, mas... Então, aí, até seguindo depois, 86, cara, o Senna ainda na Lotus, ele chegou a ganhar duas corridas ainda, cara, com a Lotus, e o Piquet ganhou quatro, se eu não me engano, cara. Olha só, que fim levou o Benetton? Cara, Benetton, ela foi sendo vendida, cara, ela virou Renault depois. Ah, caramba, virou a Renault. É, hoje ela é, depois virou Lotus. Era do Briatore, né? Equipe do Briatore. Briatore que tava envolvido naquela treta do Nelsinho Piquet rodando de propósito pro Alonso ganhar. Isso foi um fator determinante pro Massa não ter sido campeão aquele ano. Porra, nem fala. Porra, Massa ficou muito puto. Porra. E acabou com a carreira do Nelsinho Piquet também, né? Também. Acabar não acabou, né, cara? Ele acabou na Fórmula 1. Na Fórmula E até hoje, né, cara? É. Mas... com o filho do Prost. Porra, caralho. E com o sobrinho do Ayrton Senna também. Pirralha de nave! Ayrton Senna do Brasil! Então, aí 87 foi o ano derradeiro dele ter saído da Lotus para ir para a McLaren, que até então... Então, Ron Dennis falava, cara, aqui nós temos os dois melhores pilotos do mundo... E se por algum motivo eles não forem primeiro e segundo colocado, é por culpa nossa, por culpa do carro. Não vai ser por culpa deles, quer dizer, já tava ali que... E você bota os caras, tipo, dois caras que são, tipo, vitória acima de tudo, né, cara? O Senna não queria ficar em segundo lugar nunca. O Prost até se contentava, mas aí nessa, né, foi até o motivo do campeonato chegar tão parelho no final. E eles até... tinha uma relação legal do Senna e Prost no início, né? Eles conversavam juntos, davam entrevistas juntos. Falava, ah, você vai me deixar ganhar? Não, ah, a gente pode empatar o campeonato, todo mundo ganha. Eles brincavam bastante. Mas na pista tava ali naquela, né? Só ele que aí... disse, até o Prost tinha dito, né, que eles podiam brigar fora da competição, né? Mas dentro, não. Isso. Aí teve essa, né? Tipo, eles estavam num clima muito amistoso, mas aí na pista, cara, os dois, tipo, caras muito duros, na verdade, né? Tipo, os caras não queriam perder nunca. E aí foi briga até o... Não, peraí, se eu não me engano, isso foi 88, cara. Eu pulei um ano, ó. É, 87 ele ainda tava na Lotus. 87 ele tava na Lotus e quem foi campeão foi o Piquet, cara. Olha aí, ó. Olha só. Se eu não me engano, foi o segundo título do Piquet em 87. O segundo? Se eu não me engano, foi o segundo, não foi? Deixa eu confirmar. Caraca, então quando é que foi o terceiro? O Piquet, se eu não me engano, o terceiro foi em 90. Já foi nos anos 90, cara. 90 não, pode ser. Piquet, foi 81, 90, 83 91. E 87. Esse foi o último título do Piquet, desculpa. Ah, tá. Pera aí. Ele correu até 93. O Ayrton não foi o primeiro tricampeão, não? Não, o primeiro não, tinha não, sido não. O Fittipaldi, cara. Não. Não, o Fittipaldi, se não me engano, acho que ele foi bi, não foi? Ele chegou a ser tri também? Não. Foi tri também. Pois é. O Fittipaldi foi tri? Então... O Vittipaldi, pera aí, eu vou confirmar. Foi sim. Pra mim ele foi bi, cara. Sério? Eu sempre achei que ele foi tri. Deixa eu confirmar aqui. Eu tinha na lembrança que o Ayrton tinha sido o primeiro tri. Não, não, não. Não, cara, o Emerson Fittipaldi foi bicampeão, 72 e 74, cara. Ah, eu achei que ele também tinha sido tri, olha só. Quando ele podia ser tri, ele deixou a Williams, a McLaren pra montar a Cooper Sucar. Ah, ok. Em 86 Piquet foi o tricampeão. Foi o primeiro tricampeão em 87. E aí em 88, né? Foi tudo isso que eu falei, né? A treta, sim, toda, né? Isso. E diz a lenda que eles tinham um pacto de eles não brigarem por posição na primeira volta, o Senna e o Piquet. Eles podiam brigar a corrida inteira, mas na primeira volta, não. Era pra isso manter não... as posições da largada. É, né, tipo, manter as posições, tipo, se tiver como brigar por posição na primeira volta, não briga. Eles tinham um acordo deles, não sei qual o motivo que eles fizeram, mas beleza. E num prêmio de San Marino, cara, é, o que aconteceu? Teve safety car na primeira volta, e aí o carro parou. Na terceira volta, o safety car saiu. O Senna foi lá e passou o Prost. Tecnicamente, era a primeira volta em ritmo de corrida. E o Prost estava esperando. Não, não, não. Tu tá querendo defender o Prost. Não, não, eu tô falando o que o Prost entendeu. Pro Prost era a primeira volta. E pro Senna, não, já era a terceira. E aí o Prost ficou realmente muito puto. Era a terceira. Então, o Prost ficou muito puto e aí começou a treta dos dois. Eles, a ponto dos caras não se falarem mais, né? Eita porra. Tipo, os caras, o clima dentro da equipe ficou... Os, é, eles tinham o hábito de os engenheiros compartilharem informações. Olha, esse acerto é um pouco melhor, esse acerto é um pouco melhor do que o outro. E depois disso, cara, eles praticamente ignoraram. Pareciam duas equipes diferentes. Caraca. E aí teve... Apesar que eu tô pulando de novo, que isso foi em 89, tá? Caraca, cara. Não. Caraca. Ó, tem que falar, 87. 88, o Senna dominou, cara. Procura 88, não falar ano. Dominou. Procura não falar ano que a gente 88, bota na edição. Senna... Tá. Não, não, beleza. O 88, o Senna dominou, é, foi... Tá, beleza, 88. É. É, 88, ele foi campeão em... Em Suzuka. Ele ganhou, ele, cara, em 88, o Senna não foi pole em 3 provas das 16, cara. Caraca, o resto ele foi pole em todas as outras, cara. No, é, e na corrida que ele foi campeão em 88, né, o carro dele engasgou, não foi? Ele teve que fazer o carro pegar no tranco, porque em Suzuka é uma descida, não é? Na largada? Isso, cara, na verdade foi isso. Ele largou na pole e o carro dele não largou, cara. Engasgou. O cara deve estar nervoso pra caramba, ele deve ter zoado a embreagem ali. Ele caiu, se não me engano, pra 16º. Não, 6º. Chegou a 16º. 12º. E ele conseguiu chegar lá e passar meio mundo também e ser campeão. Chegar em primeiro. Esse foi um ano incontestável, cara. Ele ganhou, acho que, 6, 7 corridas e foi pole em quase todas. Aí não tinha o que fazer, né? É, em 88 teve aquele negócio que ele falou em Mônaco, né? Que ele bateu, mas que ele tava... Que ele, tipo, entrou em outra dimensão, que ele só enxergava um túnel e... Então, Mônaco, ele foi muito... Ele quis... Não sei qual é o nível de competitividade dele, porque ele já tava a 55 segundos do Prost, que era o segundo. Tipo, ele tava com a corrida ganha, cara. Faltando, tipo, 6 voltas, a equipe falando, cara, vai devagar, maneira. E o Prost, todo mundo, ele abrindo cada vez mais do Prost, e aí ele bateu. É, aí. Ele jogou a vitória no lixo, cara. É, mas o Prost... isso, o Flávio, isso que ele falou do túnel aí... Foi no tal, treino, ele falou, né? Antes da corrida. Foi no treino, né, na pole que isso, ele fez, né? Isso, ele disse que ele já tava pilotando inconscientemente já. Que era ele só enxergava e um túnel. Sabe que às vezes, ô Flávio, às vezes acontece isso, cara. Eu saio da empresa... E quando eu vejo, eu tô em casa. E aí eu fico pensando assim, será que todos aqueles sinais estavam verdes? Cara, a gente, quem tá acostumado a dirigir no trânsito, no cotidiano diário... Já vai no automático, vezes, né? Já tá no automático, cara. O cara não, sabe, tu não percebe, tu não sente aquela... A não ser que aconteça algo de muito absurdo durante o trajeto, todos os dias é a mesma coisa. Ó, o caso, não com o carro, mas muito parecido, eu estou recém-contratado numa nova empresa, estou um mês e pouco no meu novo trabalho. No primeiro dia de trabalho, eu peguei o trem para ir pro antigo, cara. Não, peraí, putz, deixa eu voltar aqui. Aí você dá aquela cara de paisagem, dizer que você ia descer na próxima estação. Ah, exatamente, cara. Pra voltar pro... É, quem é ouvinte do Chorume, com certeza vai lembrar de um e-mail que eu mandei para lá. De quando eu saí do trabalho e fui pra casa, só que eu cheguei e parei na frente da casa da ex. Só não entrei porque o carro do atual tava na garagem. Ainda bem que você não entrou, hein, cara. Não dava pra entrar porque eu não cabia dois carros, entendeu? Né? Buzinava, pô. Aí eu percebi que eu tava no lugar errado. Então, voltando nessa coisa do Prost, o Prost ficou muito puto porque ele ficou, meu, ele não quis ganhar, ele quis me humilhar, ele quis dizer que ele era muito melhor que eu e tudo mais, né? E, sei lá, acho que... E na tua opinião, Floyd, o que tu acha? Né, cara? E na tua opinião, Floyd, o que tu acha? Ele fez então, de propósito ou ele realmente considerou que a corrida já estava começando? Tu que é uma pessoa não, então, declaradamente não, tipo, corrida... não gosta do Ayrton Senna, odeia ele com todas as coisas. Eu acho que nessa corrida o Senna foi muito burro. Primeiramente, né? Você ganhou, cara. Você tá 55 segundos, faltando 8 voltas. Vamos colocar que ele tinha que tirar quase 5 segundos por volta. E você é um cara que quase ganhou dele numa chuva, em 85, 84. Tipo, cara, você poderia reduzir o ritmo muito bem e ganhar, cara. Querendo ou não, o foco do Senna sempre foi a vitória. Ele falava, cara, eu não quero ficar em segundo, terceiro, quarto. Eu quero ficar em primeiro. Ele tava em primeiro. Então, aí ele foi vacilão, cara. Ele falou, depois de entrevistas, cara, que isso abriu muito a cabeça dele depois, que, tipo, ele ficou... Se eu ver vídeo, ele sai com muita raiva do carro. E a raiva dele mesmo, né, cara? Porque ele vacilou. É, ele mora... Então ele fala, cara, querendo ou não, ele falou, na próxima vez é um aprendizado, né, cara? Ele era um piloto que tava ali no seu terceiro ano, quarto ano na Fórmula 1, e na primeira vez numa equipe isso daí, de ponta, isso aí já né, era cara? No quinto ano, já, porque já era... Ele foi campeão no quarto ano. Então, isso foi... Então, mas então isso foi no ano que ele foi campeão até. 88 não, isso, seguinte. Cara. Isso foi em 88. Foi o primeiro 88, ano dele na McLaren, que ele foi campeão. Ok, ok. E aí, tipo, quarto ano, primeiro ano numa equipe de ponta que ele poderia, de fato, brigar pelo título, ele jogou uma corrida fora. Foi campeão ainda, tranquilo, né? Mas ele poderia ser mais campeão ainda, né? É, serve como aprendizado, né, cara? Querendo sim, ou não... Sim. Ele ficou tão bolado, ele ficou tão bolado, né, que ele saiu do carro dele e foi pra casa dele em Mônaco mesmo. Ele foi de a pé pro apartamento, né, que ele tinha uma casa em Mônaco, ele foi de a pé. Que vida triste, né, cara? Vamos pra casa aqui. E ficou, tipo, trancado por algumas horas, cara. Ai. E aí, tipo, querendo ou não, né, ele pôde... Ali ele... Vamos dizer, depois ele recompensou ali os erros e foi campeão tranquilo, né? Aí já no ano seguinte o bicho pegou. É, ele e o Prost já não tava se dando bem por conta do acordo de cavalheiros que foi quebrado, né? De não mas passar antes, na primeira volta. Ô Floyd, antes de tu prosseguir aí, me diz uma coisa. Tu acha que dentro de uma equipe a competição ela é saudável? Cara, ela tem que... Não é só saudável, como ela tem que ser estimulada, cara. Eu penso dessa forma. Tem que ser estimulada. Sim. É, cara. Quem é, igual pra ti, quem é o melhor host aqui? Eu ou Edu? Quem que foi eu? Quem é o host da chamada? Esse sou eu. Tim Blue, cara. Até da chamada eu sou host, viu? Olha só, velho. E isso aí é chantagem emotiva. Não. Nada de chantagem emotiva, é chantagem técnica. Se ele tivesse sido host, ele teria dito Edu. Viu só? Mas enfim, segue Floyd, segue que tá bem interessante. Aonde a gente tava? A gente tava em 89. 89. Então, 88, aí... 89, 80, né? Passamos perdi. Por 89, né? Foi isso. Quando teve aquela quebra de acordos de não passar na primeira volta do... E aí o bicho pegou o Senna e Prost, né? Aí começou a briga de equipe, os caras não compartilharem mais informações. E ali você pegou a McLaren e transformou ela em uma McLaren unida em duas, cara. Porque até mecânicos já não se falavam. Ele de fato, isso dividiu a equipe de uma forma bizarra, né? E o campeonato foi correndo pau a pau, cara. Querendo ou não, o Senna, se não me engano, ganhou mais corridas que o Prost. Só que aí, pela regularidade do Prost, ele conseguiu ser campeão. No primeiro, grande polêmica, né, da Fórmula 1 ali, dessa rivalidade Senna e Prost, foi o GP do Japão, né, cara? Sempre o Japão. Que, porque pra continuar tendo chances de ser campeão, o Senna tinha que ganhar. Exatamente. O Prost ficar em segundo no mínimo. Isso não garantia o título, garantia que o título seria adiado para a Austrália. E seria adiado para a última corrida, né? No caso. Isso. E aí, querendo ou não... O Prost largou na frente, a corrida. Se vê os vídeos desse GP, cara, o Senna tá tipo a menos de um segundo do Prost a corrida inteira. Sim. A corrida inteira ele nem tenta passar, ele vai só acompanhando. E aí no que ele tenta passar, o Prost simplesmente joga o carro pra cima do Senna. Fechou a porta, fechou. Dá sim. Pra ver. Não, eu acho que ele não fechou a porta. Porque você fechar a porta é você entrar na frente quando o carro ainda está atrás de você. É. Não, ele jogou. O Senna tava do lado, ele foi falar, fui fazer a curva. Pô, você ia fazer a curva, tipo, 100 metros antes da curva chegar, cara? Como assim? Dá pra ver no vídeo, dá pra ver no vídeo que ele virou muito antes da curva, que essa desculpa aí que ele foi virar pra curva é furada. Ah, eu fui fechar a porta, mas, não. Mas aí o Ayrton Senna ainda voltou pra corrida, não foi? Ele conseguiu voltar, né? Ele conseguiu, os mecânicos empurraram e ele conseguiu voltar e ele cortou pela... área de escape. Pelos pneus ali, né? Cortou pela área de escape, né? E aí ele conseguiu ainda trocar o bico e ganhar a corrida. Olha só. Tipo, eles estavam, a McLaren estava tão na frente dos outros carros, né? Uhum. Que você até vê nos boxes, você vê o segundo passando, ele vai lá. E quem vê, cara, o vídeo dessa corrida, ele saindo dos boxes, cara, a gente não tinha limite de velocidade, cara. Ele sai dos boxes cheio de gente, acelerando o feito longo, não, cara. O cara que vai botar a plaquinha que pode acelerar foi botar na frente dele e já saiu. Já saiu, não tem esse de vai. Quem manda vai sou eu, ele foi. Entendeu? Olha só, naquela época, pelo menos, eu não lembro de ninguém quebrando a perna de ninguém, né? Então, né? Era mais aí. Teve isso, né? Semana retrasada, não foi? Sim. Teve. Enquanto isso, que o Senna tava voltando, o Alan Prost foi lá na sala lá do Jean-Marie fazer queixinha pra ele, não foi isso? Ah... E isso, ele já foi falar com os comissários da prova e tal, acabou a corrida e não teve pódio. Aí falava, o pódio vai ser anunciado daqui a 20 minutos. Pô, acabou a corrida, você sabe quem ficou primeiro, segundo e terceiro. Não tem que anunciar. E aí ficou aquela política, já estava na sala, você vê no documentário. O Prost, o Balestre e o... Caramba, esqueci de novo o nome do diretor da McLaren. Ron Dennis. O Ron Dennis. E eles ficaram conversando o maior tempo, e o Prost com o maior... Aí depois chega o Senna. Aí fica aquela cara de bunda e tal. E aí no final eles falam que o Senna foi desclassificado por ter cortado a chicane. E que o campeão foi o Prost. E aí o Prost dá aquela mó entrevista. Não, eu conheço o regulamento, eu sei que ele não tava certo, blá blá blá blá blá blá. O Senna depois xingou pra caramba. O Ron Dennis mostrou vários vídeos de, na mesma temporada, de carros que cortavam a chicane, tipo... Você perdeu a freada, cara, você vai, segue em frente e corta lá, né, cara? É. Você joga o carro em cima que de outra pessoa. Que é pra isso que ela tá ali, justamente, é pra isso área que serve uma área de escape, né? Então, e ainda querendo ou não, você perde, que você tem que fazer várias curvinhas e devagar, você não ganha, não tem ganho. Uhum. E aí o Ron Dennis mostrou vários vídeos e falou, nenhum desses pilotos exibidos aqui foi desclassificado, não teve nada, só o Senna. Estranho. E foi tão gritante porque, querendo ou não, cara, era um título da McLaren. Uhum. Sim. O Ron Dennis estava lá defendendo o Senna, que tipo... Porque tava errado. Tava errado, cara, não era lógico. E depois o Senna ainda teve uma punição de 6 meses, teve que pagar multa, porque ele foi todo revoltadão lá. Foi tipo uma das coisas mais gritantes do esporte, cara. Sim. Foi absurdo, né? E foi a última temporada do Prost na McLaren, né? Ele foi pra Ferrari no ano seguinte, não é isso? Foi pra Ferrari, isso aí. Exatamente. Foi o ano, foi, isso já em 90. Isso, aí agora no, é 90. 90 que teve a ironia do destino que aconteceu ao contrário, né? Praticamente a mesma coisa, mas não chegou a ser exatamente igual. Não, era. Então, foi Senna mais pra gritante, ser campeão, cara. Né? Senna pra ser campeão era só o Alan Prost não completar a não, sim, não pontuar. Não, mencionar aqui, porque nessa temporada o Senna foi pole, se eu me engano, 11 vezes também, 16 Caraca, corridas. 16, né? Corridas. Ele é o rei da pole, né, cara? Tipo, poxa, até o Schumacher quebrar o recorde dele, era o cara das pole positions, né, cara? Sim, sim. O Hamilton também quebrou recentemente. Quebrou, o Hamilton quebrou o ano passado. Ganhou o capacete, chorou. É que tudo, querendo ou não, né, cara? Tipo, naquela época eram 16 corridas por ano, hoje já são quase 22, né, cara? Aí ia ficar mais. Então a chance de você fazer isso... Peraí. 22 corridas? Se eu me engano, são 21 ou 22. Caraca, velho! Vai pra Dubai, vai pra China, vai pra ponte que partiu, agora vai porra de lugar. Sim. 22, caraca! Porra, a última vez que eu joguei F1 lá no aquele jogo da EA lá era 15, uhum. Se não me engano. Olha quanto tempo. Então... Porra! Agora tem muitas corridas, então a chance deles... Até, tipo, questão de pontos. Naquela época era 10 pontos a vitória e até o sexto pontuava. Sim, agora é vai até o décimo, né? Oitavo, uma coisa assim, é 25, né? Pontos pro vencedor e até o décimo pontua. Ah, olha só. Naquela época então, até o sexto. É, então, era até o sexto. Ó, são 21 corridas esse ano, só confirmando. Vai acabar em 25 Caraca. De novembro em Abu Dhabi. Então, tipo, querendo ou não, você tem muito mais chance de quebrar o recorde do cara, né? Uhum. Então, é, aí ele, o Senna foi também soberano nas poles. Em questão de vitória, cara, é, se não me engano, o Senna teve 5, o Prost teve 5 também, o Piquet teve 2 ali. Então, quer dizer, eles estavam... Isso aí depois nós vamos trazer aí a questão dos recordes. Aí. Isso, então, quer dizer, foi uma temporada muito parelha entre os dois, cara. Tipo, eles estavam muito... Mas o Senna ainda conseguiu estar ali na, no GP do Japão de novo, e... na vantagem. Em 90 precisava... também não teve a aposta do GP da Itália, que o Senna ganhou a McLaren. Ele ganhou o carro, né? Sim. Que na Itália era a casa da Ferrari, não era isso? Sim. Isso aí. Exatamente. Em Monza, aí o cara falou, se você não ganha, ele falou, eu ganho. Vamos apostar o quê? Então a gente aposta o carro. Aí ele ganhou e tá lá no museu lá do Senna. A única coisa que eu não entendi dessa corrida, ele apostou com o dono da McLaren, no caso. É, com o Ron Dennis. Ah, eu achei que ele tinha apostado com o cara da Ferrari e não entendi por que ele tinha uma McLaren. Não, ele apostou com o Ron Dennis, o dono da McLaren. Sim. Aí sim. Ele apostou o carro, falou, então por que ele dá... Eu não entendi, cara. O cara já tá. Eu já conheci ele tão sempre pra caralho. Como é que o cara vai achar que o cara não vai ganhar uma corrida assim só porque tá na Itália? Ah, fala sério. Ah, querendo, não, a casa da Itália, a casa da Ferrari, a pista grande da bosta, Ferrari. Grande bosta, a Alemanha veio aqui e tocou 7-1 no Brasil, porra. Ah, mas aí. Não quer dizer absolutamente nada. É que a bola. Cara, as primeiras Copas do Mundo de futebol, cada time tinha que levar a sua bola. Então, é mais ou menos, a bola já não era mais a bola que era da FIFA, cara. Então a bola era igual pros dois lá. Tá certo. Então, nessa, né? E aí, tipo, foi uma temporada bem pau a pau eles dois e chegou no Japão, o Senna na vantagem. O Senna tinha que ganhar, cara. É, ganhava, ele já era campeão. Ou o Piquet não pontuar. Proxa. Que ano o Piquet parou de correr? Que ano o Piquet parou de correr? Piquet parou em 93, se eu não me engano. Sério? 93? Olha só. Sim, sim. Ele parou em 93. O Proxa, então, o Proxa não podia pontuar. O Senna era campeão. Aí o Senna foi lá. O também parou em 93, não foi? Parou em 93. Ele parou em 91, ele foi demitido da Ferrari. Sim, ficou. E aí voltou em 92, ele parou, voltou em 93, foi campeão e parou. Então, aí o Senna foi pole no Japão, né? E geralmente o pole tem a preferência da parte limpa da pista pra sair com a melhor aderência e tudo mais. Numa mágica do destino, chamado Balestre, ele inverteu os lados, cara. O primeiro colocado vai sair do lado sujo, sem tração da pista, e o segundo vai sair do lado perfeito. Que Quem era o segundo? O Prost. Mental. E aí o Senna chiou e tal, e falou, cara, é isso, não tem, vai ser isso e tal. E o Senna, todo mundo fala que o Senna, ele foi decidido, ele falou, cara, eu não vou fazer a mesma coisa que ele, mas só eu vou ter uma atitude trágica se eu perder a primeira posição na primeira curva. E que foi o que aconteceu. O carro do Prost já tava na frente ali dele, né? E ele só não virou. Ele só andou. Foi reto, meteu na lateral. Cara, foi um acidente. Tipo, o acidente de 88, cara, de 89, foi uma coisa que dava em baixa velocidade. Aquele de 90 foi muito feio. Sim, eles foram parar lá no muro, né, cara? Foram parar no muro, cara. Foi uma coisa muito. Tipo, não sei até que ponto vale, mas ali podia. Os caras estavam quase 300 por hora. O cara podia ser um campeão póstumo, cara. Tipo. É, porra. Porque nessa época ainda morria gente na Fórmula 1, né, cara? Tanto que o próprio... Mas, é... Assim, eu... Querendo ou não, tipo, pro brasileiro ficar, o Prost fez isso no ano anterior, então bem feito. Eu acho Sim, que exatamente. É muito feio, cara, você acabar um campeonato dessa forma. Em qualquer esporte, ele disse, cara, que ele não queria ter terminado daquela maneira, né? Então... Ele, eu acho que depois deve ter ficado pouco. É, diz no documentário que ele tava em conflito, que ele tava meio nervoso, né? Que ele não sabia o que ele fazia, né? E é naquela, cara, e aí você tá no impulso, cara. Tipo, querendo ou não, ali no carro você tá cheio de adrenalina, cara. Você faz o que vem na cabeça. E aí, o Piquet ganhou essa corrida de ponta a ponta depois, ganhou a próxima. Prost. Piquet ganhou a corrida. Foi o Piquet que ganhou essa? É, ah, sim, lógico, o Prost e o Ayrton estavam fora. Como é que o Prost sai do carro e ganha? O Piquet isso ganhou mesmo, a corrida mesmo. E tal. E assim, acabou o campeonato, tal, o Balestre entregando o troféu pra ele, tipo, com uma cara de bunda e tudo mais, né? Foi uma temporada que, tipo assim, querendo ou não, todo mundo fala, ah, foi a troca, foi a redenção do Senna. Eu acho que foi errado, acho que... Mas querendo ou não, cara, tipo, eu também não sei se... Vai estar no lugar do cara lá, cara, você, tipo, tá vendo que a política tá te jogando contra você o tempo inteiro, até quando você tá certo. Não, e tu olha e assim, cara, a situação inverteu, tu fala, caraca, é a justiça divina, isso aí é pra eu fazer a mesma coisa. Aí eu penso assim, ô Floyd, olha só, querendo ou não, é uma competição, né? Um trabalho sim, de um dinheiro, ano todo vale pra aquilo ali. Aí tu imagina, na final de uma Copa do Mundo, vamos ao extremo, assim, a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, certo? Tá 0-0 aos 45 do segundo tempo, com um minuto de acréscimo. Aí pega e o Messi tá indo em direção ao gol. É errado o zagueiro dar uma sapatada nele, entendeu? Ou fazer igual o Suárez fez na Copa de... É, isso, porra, defendeu. Defendeu. É, melhor goleiro que o Mão, né, do Flamengo. Então, né? É Mão, né? Muralha. É, acho que é o Mão do Muralha, futsal, Muralha. Né? O Muralha, né? É. Ah, melhor que o Muralha é pô, bota eu. Então, a gente sabe que é errado, entendeu? Mas de outro jeito ele não vai parar o cara. Então... Então, né, cara? Querendo ou não, é isso, negócio, né? Existem punições pra isso e que se tome as devidas punições e foda-se. Fazer o quê? E aí não tinha nem como, tipo, falar, foi toque... Não sei porque, eu não entendi até hoje porque não puniram o Senna disso. Porque já que estavam tudo tão do lado... É, já que estavam tão né, decididos, cara, a prejudicar ele, né? Até um outro caso, que antes dessa corrida, o Piquet, mostra no documentário, o Piquet perguntando, ó, tem a área de escape ali e tal, que o ano passado o Senna passou e ele foi desclassificado. Se eu precisar passar por lá esse ano, eu vou ser desclassificado? Tipo, aí levantou a questão e todo mundo decidiu que no final podia passar. O Senna levanta muito puto da reunião e fala, cara, vocês estão de palhaçada comigo, e né? E sai, cara, né? Agora pode, eu vi essa. Agora pode, ele né? O ano passado eu fiz isso, eu fui desclassificado, eu perdi o título. Agora, pô, é piada, né? E de fato, cara, é revoltante, né? É revoltante. E eu acho que o Piquet, aquela né? regra feita só pra e o Piquet é um dos caras mais inteligentes que já correu, cara. Ele perguntou disso, já sim. Tá querendo botar uma lenha ali, cara. Sim, já que a gente tá falando tanto no Piquet... Piquet é gênio, cara. E aquela história lá do Piquet, que deu uma entrevista pro jornal, se eu não me engano foi o Globo, dizendo que o Ayrton Senna era gay. Sim, ele não gosta de mulher. Ele falava que o Ayrton Senna não gosta de mulher. Ele falou coisa e tal... E porque o Ayrton Senna se focava tanto nas corridas que mal aparecia com as namoradas e tal. Senna, e muita gente mal sabia da vida pessoal dele, né? Ele tinha um amigo de infância que era o empresário dele. Os caras praticamente estavam juntos o tempo inteiro. O Piquet chegou a pagar camareira de hotel pra entrar no quarto do Senna ali, tipo, meio que desavisado, entre grandes aspas, pra ver se ele tava com cara lá dentro. Caraca. Olha só. É um mau caráter esse Piquet, e o Floyd me disse que gosta mais do Piquet. Mano, do o Piquet é gênio, cara. É gênio, é um mau caráter. Aí o que acontece? Aí, quer falar, Flávio? Vai lá, não, fala é aí, que o Playboy Senna lá. Depois deu uma na entrevista, né, na Playboy, falando que o Piquet tava assim porque ele tinha um caso com uma ex-mulher do Piquet, não foi isso? Por isso que ele ficou... Isso, aí o Senna tava pegando uma... esposa, tava não namorando é ex, uma ex-mulher do Piquet. É ex? Ele, eu gosto é uma tanto ex? De mulher que eu peguei a sua. Pô, cara, essa é a graça. Tá, tipo... só um pouquinho. Mas é a ex ou a atual? Não, era a ex. Era uma ex-mulher. Não era a atual, não. Era a ex. Ah, ok. Ah, ex pode. Mas ele falou, gosto tanto de mulher que eu peguei a sua e tal, né? Ele tá assim porque eu tive um caso com a ex dele. Essa é a graça. Cara, tipo, fora das pistas, os caras se provocavam, cara. E o Piquet, mano, o Piquet viu o Mansell bater a cabeça no negócio ali e se rachando, mano. E que não podia ter machucado. Tipo, os caras estão ali na caçambinha do carro lá, tipo, dando a volta lá. O Piquet só vendo ali, tipo, abaixou e ficou vendo o Mansell de pé de costas. E deu uma cabeçada, cara. O Piquet... E ele fazia o negócio ficar engraçado, ficar divertido. Porque ele deixava todo mundo louco, cara. O Piquet, pra mim, ele é desse negócio de fazer essas coisas assim, mas ele, eu acho que existe um pouco de soberba da parte dele, assim, até hoje ainda existe isso. Cara, eu penso que eu me lembro de uma recente corrida de Fórmula 1 em Interlagos, e ele tá sempre por ali, obviamente, né? Porque tem muitos amigos ali que hoje trabalham na FIA, na gestão ali da Fórmula 1. Querendo ou não, o Ron Dennis parou esses tempos de acompanhar lá, cara. Então tá todo mundo da época praticamente. Olha só. Williams. Pois é. E aí o que acontece? Aí tava o Piquet sentado com os amigos dele. Ali chegou um repórter da Globo e fez uma pergunta pro Piquet. E o Piquet fez assim, hã? Aí ele perguntou de novo a mesma coisa. Ele fez, hã? Sabe? E ficou tipo coisinha de quinta série, tá ligado? E depois é, olhou. Tá depois da terceira ruim, vez. Não, cara, depois tá da terceira aí, vez, olhou pros amigos e deu uma risadinha. Aí respondeu a pergunta. Sabe? Cara, eu tenho metade da idade do cara, ou menos. Eu fiquei irritado com aquilo ali, cara. Eu fiquei irritado. Imagina as bostas que ele fazia durante o tempo de corrida. Cara, ele é. Eu gosto muito do Piquet. Ele é zoeirão, cara. Tanto que eu fui uma vez só no GP do Brasil há 2 anos atrás. E foi um pouco depois, foi na semana que teve aquele atentado na França, que os caras saíram atirando em meio mundo. Ele ia fazer a entrevista pós-pódio, né? Que sempre vai uma celebridade lá entrevistar os vencedores. Ele é tão zoeiro, cara, que falaram: não, a gente não tá com clima, tipo, tá um acidente lá, todo mundo com faixa preta nos carros, por causa do incidente lá na França, falou, não, cancela a entrevista do Piquet no palco, porque não tem clima pra isso, e ele vai chegar lá, vai zoar, e todo mundo vai ficar criticando depois, né? Pô, vai chegar falando francês, né, debochando. Não, ele chega falando, pô, e aí, sua mulher tá aí, como é que é, tal, né? E, tipo, ele é zoeirão, tipo, querendo ou não, cara, falta um pouco disso. E é que os caras, tipo, hoje é tipo entrevista de jogador de futebol, cara, a gente tá dando o melhor de si, com muito respeito ao adversário. Não, ele não tá nem aí, cara. O importante são os três. Eu lembro de uma entrevista do filho dele. Tava ele, o filho dele, e mais uma outra pessoa entrevistando. Eu acho que era o Otávio Mesquita. E aí perguntaram pro filho dele se ele falava muito palavrão em casa. E aí o filho dele disse que não, que era só quando ele via o Lula falando na TV. Puta merda. Então, aí o Senna, em 91, mandando muito bem como sempre, né? Depois a gente fala dos números. E aí a treta do Senna aqui começou a ser mais com o Mansell na pista, né? O Alonso ficou pra trás na Ferrari. E a Ferrari acabou mandando o Prost embora porque o cara só sabia reclamar do carro. O cara só reclamava. Sim, do ele carro. Dizia que o carro parecia um caminhão. É. Aí falou, meu, você não sabe, você não quer pilotar o carro? Sai fora, então. Aí, mandando no meio da temporada, praticamente mandaram o cara embora. E aí ele meio que aposentou, né? Se eu não me engano, ele só não correu a última corrida, praticamente, né? Que foi a da Austrália. E aí ele ficou um tempo fora. E aí foi Senna e Mansell ali até o final, né? Uhum. Foi aí, só corrigindo, se não me engano, esse foi o último ano do Piquet, não foi 93, 92, foi 91. Então, 91? Se não me engano, foi 91, cara. Ah. Ele correu umas outras categorias de, acho que de turismo ali, correu as 500 milhas de Indianápolis em 92, e 93 também, mas não. Nada, na Fórmula 1, a última corrida dele foi em 91. Correu Le Mans em 96. Mas a última corrida do Piquet na Fórmula 1 foi em 91 mesmo. E aí, tipo, Senna... Caraca, ele parou com 38 anos. Caraca. É, pra um piloto, cara... Isso aqui hoje tem um Raikkonen com essa mesma idade, mas já vi que ele não tá rendendo a mesma coisa, né? Ah, mas o Raikkonen é porque ele é uma pedra de gelo. Muito boa. É um iceberg na pista, pô. Não dá. Né? Aí, o aquecimento global, aí não dá, né? Por isso que não rende mais. Não dá, não tem como. O asfalto é muito quente, né, cara? Os pneus ficam frios. É. E, se eu não me engano, cadê? Foi em 91, deixa eu confirmar. Primeira vitória do Senna. Foi a primeira vitória do Senna aqui no Brasil, cara. Que tem a história lá da sexta marcha, no, que todo mundo fala, né? E que de fato... Não, mas eu acho que aí, né, foi quando quebrou a caixa de câmbio, não então, foi? Então, sim, ficou, segurando. Ficou travada na sexta marcha, ele só foi tinha a sexta marcha. Não, mas tem outra corrida que ele quebrou a caixa de câmbio que ele e tinha que ficar segurando as marchas, não foi? Foi em Mônaco. Não, ele não... Contra o... É, aquele... Então, nessa, ele não... No Brasil, travou, ele tanto que você vê o vídeo, as últimas voltas, ele não tira as mãos do volante. E nessa época era manual, tinha que tirar a mão, sim, lá e... E aqui no Brasil, ele... As últimas, se não me engano, 5 voltas, só na sexta marcha, ele tava bem na frente do Patrese, se não me engano, que era o segundo. E conseguiu ganhar, cara. E o cara ficou tão eufórico dentro do carro que ele desmaiou, cara, dentro do carro. Não, até estou pegar agora o vídeo, até que é emocionante. Como ele... O misto do grito dele de alívio, de choro, de cara, dor... Eu não sei não, cara, esse gritinho aí eu fiquei meio aqui assim, mas sei lá. Pô, quase eu que eu... Ih, o Piquet tinha razão. Ah, mas foi emoção, cara. Uma vez, eu sei que uma vez eu fiquei com um carro que arrebentou uma peça que era que mudava as marchas ali, teoricamente. Eu não sei dizer porque eu conheço muito pouco de mecânica de automóvel. Enfim, eu sei que o carro ficou preso em terceira marcha. E não trocava. E foi algo terrível pra mim conseguir voltar pra casa com o carro naquelas condições, sabe? Porque eu tinha... Ele ainda era andar sempre e não parar. Eu tinha que parar no sinal e arrancar em terceira. Caraca, isso que é Nossa! Entendeu? Então vocês imaginem o que... que e eu, vocês ficam que... aí vangloriando o Senna. Dá licença, exatamente. Luca. Boa. Então, olha só. Eu saí de uma cidade, atravessei uma e fui pra outra, que era onde eu morava. Em terceira marcha. Olha aí. Nem pensei em passar no mecânico. Chupa, Ayrton Senna. Não, era um domingo. Viu só? Hashtag Team Blue maior que a Ayrton Senna. Eita! Aí, 92, cara, o ano que começou a degringolar toda a parada pro Ayrton Senna, né, cara? Tipo... Pra todo mundo, pra falar a verdade, né? É, na verdade... Que ninguém mais ganhava nada. Aí o que acontece? É quando a gente ficava ali torcendo, porque o Ayrton Senna, mesmo com o carro pior, muitas vezes ele fazia pole position, lembra disso? Sim. E aí a gente pensa, pô, ele diz assim, não, eu tenho que aproveitar a pole position, porque daí eu me distancio do terceiro. É bem porque, isso, porque ele tinha certeza que ali ele podia brigar pelo segundo ou pelo terceiro lugar, cara, porque não tinha o que fazer. Ó, e nessa temporada, só pra você ter ideia, ele ainda conseguiu uma pole no Grande Prêmio do Canadá. O Patrese conseguiu na Hungria e, de resto, o Mansell conseguiu pole em todas as outras corridas. Caraca, cara, tá louco. E nessa temporada, o Senna só ganhou em Mônaco, porque, tecnicamente, acho que sim, a velocidade não contava tanto, né? É, e na Itália... Mônaco não tinha a ver muito com isso. Olha só, ainda na Itália. 92, não é isso? 92, isso. 92 também teve aquele negócio lá no Grande Prêmio da Bélgica, né? Que o Ayrton Senna parou pra poder salvar o maluco. Sim, sim. Porra, porra, essa aí é demais. Isso, cara, é um fato legal da história dele. Que aí, Edu, conhece esse aí, Edu? Oi? Conhece essa parte aí da história do Ayrton Senna? Eu sei, não. Isso que é ser um herói de verdade, ó. Os caras... Me obrigaram praticamente a dizer que ele não era um herói, que herói era bombeiro. E eu fui na onda e aí eu me lembrei desse fato aí agora. Em determinado momento de uma corrida em 92, um corredor lá que eu não lembro o nome, vocês lembram o nome? Foi treino, não foi corrida não, mas foi no treino. Foi no treino. Eric Kovas. É isso aí que o Flavinho falou. O cara bateu, né, e desmaiou dentro do carro. E o carro tinha risco de incendiar e explodir. É, o motor tava ligado e tava tendo vazamento de combustível. Exatamente. O que que aconteceu? O Ayrton Senna viu isso, passou por ele, desceu do carro e correu lá pra salvar o cara. É. Enquanto todos os outros pilotos passavam pelo carro, simplesmente passavam e iam embora. Ele foi lá, desceu do carro e correu pra desligar o ignição motor, do carro, é. e fazer os primeiros procedimentos, né? Que ele era muito brother do médico lá, o Dr. Schitt. Sim. Tipo, ele era muito brother do doutor lá e tinha umas noções, né? Querendo ou não, cara, tinha uns acidentes graves com pilotos, o Senna sempre ia no hospital ver como é que o cara tava, né? Sim, sim. E eu lembro de um técnico ou alguém responsável por essa parte de resgatar os caras aí falando que por alguns segundos o carro tinha, assim, risco de explodir. É, ele tava ligado. Por causa do vazamento de... É, o motor ligado e vazamento de combustível, porra. O cara desmaiado, então até conseguir tirar o cara de dentro do carro ali, poderia não morrer, mas se ferir bastante, ou até morrer também, né? Vai saber. Sim, sim. Não, de fato, ele salvou a vida do cara, né? Porque poderiam acontecer muitas outras coisas, né? E ele quase foi punido por isso, porque falava que ele não podia descer do carro e andar na pista ali, que era perigoso pra ele, né? Ah, ele ia aceitar de boa e foda-se. É, de falar, pô. Mas ele só não que aí voltou falar, pra corrida depois, cara... não, né? Não, era corrida. Foi o treino. Uhum. A corrida foi no dia seguinte, ele correu. Mas assim, tipo, falar, pô, beleza, me pune aí que o cara tá vivo, né? Pelo menos, né? É, foda-se, né? E aí, fora isso, né? Fora esse momento, o Senna ganhou outras duas corridas, o Schumacher ganhou a sua primeira corrida, se não me engano. Em 92 teve a discussão do Senna com o Schumacher, que ele foi chamar o Schumacher pro desenrolo, não foi? Cara! Sim, essa sim, teve cena a treta. Aí, velho! Olha a treta. Primeiro cara, foi... essa cena... É, cara, assim, sabe... Eu vou dar um exemplo aqui, de repente nem todo mundo se identifica. Mas tá ligado quando tu tem um professor muito gente boa, assim, demais, aquele professor que todo mundo gosta, que todo mundo para, acha a aula divertida e coisa e tal, e aí do nada alguém faz uma merda e esse professor, assim, tipo, muda pistola. 180... É, muda 180 e chama o cara no pito e mete a boca no cara, assim, no... Ô, louco! Que delícia! Não, no sentido que vocês estão falando. Isso aí aí, né, cara? O cara fica full pistola, né, velho? É, exatamente. Cara, o Ayrton Senna, depois da corrida, ele foi lá... Primeiro, vamos dizer o que o Schumacher fez, né? Fala aí, ô Flavinho, o que o Schumacher fez? Não, primeiro foi, acho que, numa corrida que o Senna deu um problema no carro, aí ele teve que recuar, o Schumacher passou ele foi lá e passou o Schumacher de novo. O Schumacher foi falar que o Senna tava querendo se amostrar, que ele fez isso de propósito pra passar ele, pra poder fazer graça pra torcida. Acho que foi até no Grande Prêmio do Brasil, não sei, alguma coisa assim. E teve duas vezes que o Schumacher simbolou, uma ou duas vezes que ele simbolou com o Senna e saiu os dois. Aí o Senna foi lá, chamou isso, ele. E aconteceu alguns lances antes, né? É. Isso, né? Aí chamou ele e falou assim: meu irmão, se você tem um problema comigo, você vem e fala comigo aqui, ó, na cara, não leva pra pista, não. Isso. Porque diz que. Pra pista, eu não digo na pista, não é pra imprensa, no caso. O Ayrton Senna chegou, chamou ele, assim, tava todo mundo, assim, chamou ele na frente dele, assim, aí eu lembro que um repórter foi botar o microfone, o Ayrton Senna levou a mão, assim, olhou feio pro repórter, o repórter saiu de perto, cara. Opa! Ele saiu de perto, cara. E aí ele ficou ali falando e botando o dedo, assim, falando, cara do céu! E ele falou essas palavras, esse videozinho aqui, o Floyd colocou o vídeo aqui pra gente assistir, mas ninguém vai assistir porque a gente tá gravando e aí vaza o áudio. Vai ficar no post aí pra vocês verem, se alguém fizer as referências do post. E aí o Ayrton Senna disse essas palavras que o Flávio disse, que se tu tem algum problema, tu vem, fala comigo, a gente resolve, não fica levando pra imprensa, e apontava assim pros repórteres. Cara do céu, porra, sabe aquele tipo de coisa que tu nunca imagina que alguém é capaz de fazer? Tenso, cara, porque imagina você, tá no seu segundo ano da Fórmula 1 ali, e vem só o tricampeão te dar um puto esporro, cara. Exatamente. Você tem que ser baixo. Não era qualquer um, né, cara? Porra. É que o Senna, o Schumacher, quer dizer, ele já era meio folgadão, ele tava bem assessorado pelo Briatore, que foi folgadão toda a carreira dele na Fórmula 1. Sim. Então ele deve falar, meu, esquece o que o cara falou e segue o seu barco aí. É. Mas enfim. Foi demais esse evento aí. Sim, foi foda. Esse vídeo foi daí em diante, talvez, que eu já não já tinha birra com o Schumacher. Já era alguém consciente ali já. É. Então, aí, cara, se eu me engano, também foi em 92, cara, que o Senna, dando uma entrevista com o macacão da McLaren, falava: bem, já é conhecimento de todo mundo que eu quero muito ir pra Williams. Cara, isso já foi a maior trairagem que eu já vi, cara. É tipo, você tá aqui, imagina no ambiente... Aí, é, já tava de saco cheio já da McLaren, você, realmente. O Luan, no Grêmio, agora, chega lá e fala: pô, o que eu mais quero hoje é ir pro Internacional, cara. Caraca. É a mesma coisa, cara, que o cara fez. Tipo, você tá lá... Você tá com o seu rival ali direto, vocês estão brigando direto, fala: pô, eu quero muito ir pra equipe dele. O cara com a camisa, com o uniforme da McLaren falando isso. Eu falo: nossa, cara, é muito bizarro. É, e aí o que aconteceu? Em 93 o Prost voltou, né? Só que daí foi pra Williams. E a cláusula, sim, tinha cláusula no contrato que... E não, aí no contrato cláusula, do não, Prost dizia o seguinte... Essa... É, ele falou: eu volto desde que... Isso, desde que o meu parceiro de equipe não seja o Ayrton Senna. Não, pode ser o Tião Macalé, deu... pode ser qualquer um, menos o Senna. Exatamente, o que aconteceu? O Ayrton Senna correu o ano de 93 todinho com um contrato por corrida. Corre uma corrida, sim, e assina um contrato para outra, cara, corrida. Aí vem aquela história do karma, cara. Uma das coisas que, tipo, quando é com o Senna é uma coisa, porque na Lotus... ia entrar o Derek Warwick, que fez até o teste com ele antes dele entrar na Toleman, e ele vetou, na Lotus, ele vetou a entrada desse Warwick. Falou: não, a equipe não vai ter condições de dar carros iguais para os dois, ele é muito competitivo também, e o cara não entrou na Lotus, porque o Senna vetou a entrada do cara. Olha. E quando foi com o Senna, ele ficou putaço e falou que isso não era do esporte. Peraí... Como é que funciona isso? Tipo, as pessoas têm direito, as pessoas têm direito de mudar de opinião, Floyd. Ah, é? A gente tem acompanhado aí muito recentemente, aí, entrando na política rapidamente, só pra lançar um paralelo, o Supremo troca muito de opinião, tá ligado? Sim. Uma hora pode prender, uma hora não pode mais. Sabe? Mas é as nisso, pessoas, cara, mudam, tipo... de opinião assim. Ele ficou muito puto, falou que não era do esporte, tá? Mas ele fez isso. Tanto que depois, a nível de consciência, o Derek Warwick entrou na Lotus em 90, cara. que o cara falava que era uma das grandes vontades dele correr na Lotus. E no mesmo ano que o Derek Warwick foi vetado na Lotus, o Senna ainda mandou um cartão de Natal pro cara. Cara, porra. Quer dizer, tipo, a filha da putagem vale, desde que ela não seja comigo. Então, cara, não é assim, né? E aí ele correu, tipo, na McLaren ali, tipo, ficou atrás do Piquet o tempo inteiro. O Piquet foi campeão fácil, né? O Senna ainda ficou em segundo, né? Proxa. Nossa, tá com o Piquet. Ele é tão apaixonado pelo Piquet, cara, que o Piquet já parou de correr há 10 cara, anos e ainda continua falando do Piquet. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos fazer o cast de Piquet, cara. Não, cara, né? Vamos continuar falando dos bons. Ó, querendo ou não, ainda em 93 o Senna ainda ganhou, cara, algumas corridas. Pô. Sim, no Brasil, inclusive, não foi? Sim, ganhou o Brasil, ganhou a Europa. Eu me lembro que tem Mônaco um meme. Eu tenho um meme muito curioso, interessante, na verdade, é zoeiro, mas sei lá, não sei se é legal ou se é triste, mas aí tem lá: 73, Piquet foi campeão no Brasil. 93, Ayrton Senna foi campeão no Brasil. 2003, aí tá o Rubinho decepcionando. Ah, não, isso é injustiça. Não fala sacanagem, mal, né, cara? Sacanagem. O... Mas, enfim. 93 teve aquela corrida lá no GP da Europa, que falam que foi a volta perfeita, não é isso, Floyd? Sim, Donington, cara. Ele largou em quarto. Caiu pra quinto, né? Que largou mal. Isso, largou. Sim. E depois passou meio mundo, cara. Antes de acabar a primeira volta, ele já tava em primeiro. Yeah. Aí entra naqueles detalhes, né? A melhor volta. Assim, foi uma volta perfeita mesmo. Não vou falar que não. Mas no fim da primeira volta, o Rubinho tinha passado 8 carros, cara. Olha aí. Tava chovendo aí também, na né? Na mesma corrida. Sim, o Rubinho passou 8 carros nessa volta. E ninguém fala do... Mas pô, tava mas em ele primeiro. Não passou, mas ele não passou o Prost, não passou o Damon Hill, não passou... Porra, tem que comparar as proporções. Não, cara, não, mas... Porra, tipo... Ele também não tava de McLaren, cara. Tava de Jordan. Sim, porra. Mas porque também tem aquela corrida lá que eu gosto muito também, do Rubinho, que foi a primeira vitória dele, se não me engano, lá que ele saiu em 16º, né? 18º. E acabou vencendo... 18º, né? E ganhou a corrida, não foi? Sim, foi a primeira vitória dele. Essa corrida foi demais, cara. Então foi fantástico. E querendo ou não, cara, ó, vamos pegar todas as corridas que o Senna ganhou, cara. A pior posição que ele largou foi em quinto. Mas teve aquela... Tá certo que teve o GP do Japão, porque ele caiu pra 13º, né? Não, 16º ou 17º do Japão. Tá, não, foi 13º. Mas aí eu te pergunto, 16º. Isso... Pode olhar tá, aí. Tudo bem. Sim. Ô, Floyd, tudo bem. Ele caiu, ele... O máximo que ele saiu foi... Tá, mas isso é bom ou ruim? É mérito do cara, porque pô. Porque se ele sempre saiu na frente, ele tem mérito de sempre treinar bem, né, cara? Sim, não. De treino, cara, o Senna, ele foi supremo. Apesar que dizem... Algumas pessoas, eu não posso confirmar isso, que eu também... Já é difícil achar as corridas pra assistir, achar os treinos é pior ainda. Diz a lenda que, tipo, quando o Senna fazia a volta já, tipo, essa é a volta da pole. Ele entrava nos boxes, colocava alguns pneus velhos nos carros e ficava dando volta devagar na pista pra dar aquele migué e aquela atrapalhada quando desce, né? Não sei se é verdade. Ouvi isso, li em alguns lugares. Deve ter sido o Piquet que falou pra tu. Então, falam até, cara, que a primeira vez que ele fez isso, ele foi obrigado, disse que se sentiu mal até, não sei se é verdade. Aí mas depois pegou gosto. É aquela questão, né, cara? Teoria da conspiração surge. Tem teoria que ele tomou um tiro dentro do carro, então. Que porra. Só fala o que quer, né? Tá, eu tenho um colega que gosta muito de teoria da conspiração e com certeza ele acha que o Ayrton Senna foi morto, tomou um tiro e coisa e tal. Enfim. Não, tem gente que fala porque pessoas falam que ele teve mal súbito, tem pessoas que falam que ele tomou um tiro, tem gente que fala que ele tomou choque no carro. Ah. E a versão oficial é que depois a gente fala. Pirralha Vidade! Ayrton! Ayrton! Ayrton! Edu! Fala pra gente aí dos recordes e algumas curiosidades aí do Ayrton Senna pra gente partir para o último ano da carreira do Ayrton Senna. Então, cara, ele foi recordista em vitórias de ponta a ponta, teve um total de 19. A melhor porcentagem de pole positions para pilotos com mais de 100 grandes prêmios. Teve recordes de pole positions consecutivas, que foram 8. Foi o piloto com mais primeiras filas consecutivas, no total de 24. O piloto que mais fez pole positions dentro de seu próprio país, aí não especifica a quantidade. O piloto que mais vezes largou na frente no mesmo grande prêmio, que foram 8 vezes no grande prêmio de San Marino. O piloto que mais fez pole positions consecutivas no grande prêmio, que foram 7 em San Marino também. O piloto que mais vezes venceu o grande prêmio de Mônaco, 6 vitórias no total. E isso permanece até hoje. Permanece até hoje. É um dos recordes que está até hoje. E o recorde de mais vitórias consecutivas num mesmo grande prêmio, que foram, né, que foi o recorde de 5 vezes em Mônaco, que foi de 1989 a 1993. Ele fez aí a... Foi quim campeão é o quê? Quinto campeão? Penta. Penta campeão. Aí foi quinto. Quinta. Foi pentacampeão em Mônaco consecutivo aí. Os números totais da carreira dele aqui, que eu achei interessante, foram 229 corridas disputadas em todas as categorias, exceto a categoria de kart. Ele teve um total de 90 vitórias, um aproveitamento de quase 40%. Ele teve um total de 139 pódios, 97 pole positions e 66 voltas mais rápidas. Caraca. Aqueles negócios que vocês estavam falando lá, que ele fazia o hat-trick e o Grand Slam, ele teve um total de 7 hat-tricks, que foi em Portugal em 85, Canadá e Japão em 88, Alemanha e Espanha em 89, Mônaco e Itália em 1990. E ele conseguiu fazer 4 Grand Slam, que foi em Portugal em 85, Espanha em 89, Mônaco em 90 e Itália em 90. E as... Depois o Floyd vai trazer os do Piquet pra gente comparar. E teve aqui as condecorações que ele recebeu, cara, que eu achei interessante também. Em ordem cronológica aqui, ele recebeu a Medalha do Mérito Santos Dumont em 87. O título de benemérito do estado do Rio de Janeiro em 88. Esse do Santos Dumont ele recebeu nos Estados Unidos? Eu acho que foi no Brasil. Eu acho que esses são médicos todos brasileiros, né, velho? Edu não sacou. Que se fosse nos Estados Unidos era dos irmãos do White. Right. Mas se fosse na França, seria do Santos Dumont, né? É, porque ele voou na França. Ele voou na França. Aí o título de Jaguar da Força Aérea Brasileira, em 88. A Comenda da Ordem de Rio Branco, da Presidência da República, em 14 de fevereiro de 92. A Medalha de Ordem do Mérito Aeronáutico, grau de Cavaleiro, em 93. A Medalha da Ordem do Mérito Esportivo, do CND, em 90. A Ordem do Ipiranga, no grau de Grão-Cruz, em homenagem póstuma, em 94. A Ordem Nacional do Mérito, grau de Grão-Cruz póstuma, em 94. E o grau de Grão-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, em homenagem póstuma, em 94. E, além disso tudo, né, o Senna era um cara super reservado. Ele odiava que o nome dele aparecesse na mídia, que tivesse reportagem, coisa e tal, a menos que fosse uma entrevista que ele resolvesse dar, tipo... Não, da vida pessoal. É, da vida pessoal. Ele gostava de entrevistas controladas, cara? Ele dava entrevistas... Ele sempre cuidou muito bem do nome dele, e a família faz isso até hoje, né, cara? Cuida muito bem do nome Senna. Inclusive, ele fazia altas caridades, saca, velho? Ele era um cara que, tipo assim... Todo o dinheiro dele, praticamente, ele gastava com filantropia. Era um cara esbanjador com isso. Só que a condição que ele sempre exigia para fazer esses tipos de coisa era sigilo. E ele sempre falava que se a empresa descobrisse alguma coisa e tal, ele negaria. A maioria das coisas que se descobriram foram todas póstumas. Após a morte dele, eles foram revelando coisa e tal. Inclusive, ele fez muitas doações aí fora do Brasil também. O empresário dele, o Julian Jacob, ele deu uma entrevista e falava que, vira e mexe, ele ligava de algum lugar do mundo aí e falava com ele, ó, faz uma doação pra tal lugar, pra tal instituição, pra tal coisa e tudo. Até que, pouco lá, né, bem perto do fim da carreira dele, ele criou uma estrutura de uma organização que seria totalmente dedicada às crianças pobres brasileiras. Na verdade, ele pediu pra irmã criar, né? Assim, né? Ele ajudou lá. Que essa instituição se tornou o Instituto Ayrton Senna, que até hoje presta serviço de... dedicado aí às crianças carentes do Brasil e tal. Cara, e um serviço muito ativo violento. Até hoje. A família vem tocando, né? Irmã, sim, cara. E vende muitas papetes. Vende o quê? Papete do Seninha. Ah, cara. Uma curiosidade legal aí também é isso. Uma das marcas que foi criadas aí sobre ele foi o personagem Seninha. Que seria o... Sim, que teve desenho. Teve desenho, teve quadrinho. E é uma marca usada até hoje também, cara. Tem produtos aí e tal, comerciais e tudo. Sim, se eu me engano, o Gibis do Seninha chegou a ter 100 edições, cara. Sim. Se eu me engano, algo por aí. E toda a grana da marca Seninha, ela é, né, o lucro bruto da marca Seninha, ele é todo voltado pro Instituto Ayrton Senna. Sim. Outra curiosidade é o jogo, né, que ele ajudou a fazer, né? O Super Monaco GP2 de Mega Drive. Né, cara, é verdade. Eu tinha esse Super Monaco de Master System. E teve um grande prêmio que ele ganhou um troféu que era da SEGA, né? Tinha o Sonic no troféu, né? E esse troféu... Era o Sonic, a SEGA tava patrocinando o Ela não prêmio. Só patrocinava o grande prêmio, como ela também patrocinava a Williams, cara. Tava, tipo, ali tudo meio... ensaiado pra ser a festa da Williams, cara. E tipo, no fim não foi. Pista da Williams, foi o carro da Williams. De 93, não é isso? Da volta isso. Perfeita. Foi a volta de Donington Park lá, que ele jogou água no champanhe da SEGA, cara. Né, cara? Olha, tipo assim, tava tudo fez um perfeitamente beat, cara, esquematizado. Por se não fosse aquele maldito garoto. Não, por isso que na foto, se vocês olharem na foto, o Sonic parece que tá enxurrando uma lágrima. Vai ver que ele tava chorando por causa disso. A McLaren fez um tweet esses tempos mostrando o troféu. Tava tipo meio que num galpãozinho ali, tipo... O troféu ainda existe e tá lá na sede da McLaren. O troféu não fica com o piloto? Ah, no caso do Senna, não sei. Geralmente a equipe também ganha um, né, cara? A equipe ganha um troféu também, né? A equipe ganha um, né? Porque geralmente um mecânico, um engenheiro, isso. Só pro primeiro lugar, né? Isso. Então a equipe recebe um. Tá lá, né, cara? Tipo... Vou falar que, na verdade, com os troféus que tem hoje em dia, a maioria dos troféus desses tempos era o símbolo do Santander, né, cara? Então... Tá merda. Okay. E é muito engraçado que a corrida é patrocinada pelo Santander e o Alonso também é patrocinado pelo Santander e a Ferrari também era. Olha, velho, o Santander é igual um anel. Você não quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, todos os times de futebol são patrocinados pelo mesmo banco? O problema, o banco patrocina o campeonato também? Provavelmente. Qual que é o banco? Fica, né? Aquele Banrisul? Isso, Banrisul. Que quando a empresa patrocina o campeonato e o time, complica, né, cara? É, aí é complicado. Ferrari Vidade! Ayrton! Pela do Brasil! Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar na reta final aí do nosso cast sobre... fim da carreira de Ayrton Senna, o momento mais trágico da história de um esportista brasileiro, aonde durante uma boa parte de 94 e as pessoas simplesmente ficaram arrasadas. E eu posso falar sem vergonha nenhuma, sem nenhum tipo de pesar aí, ou de medo de retaliação por parte do Floyd ou de qualquer outro hater aí do Ayrton Senna, né? É decoraçãozinho aqui, cara. Eu chorei demais naquele fatídico dia de 94. Então vamos aí relembrar como cada um, né, ficou sabendo aí da morte de Ayrton Senna ou se presenciou ao vivo, já que foi transmitido ao vivo, né, como era todas as manhãs de domingo aí a corrida. Então, Flávio, fala aí primeiro, Flávio, como foi que tu descobriu que Ayrton Senna tinha morrido, ou se tu viu, como foi tua reação na hora que o Ayrton Senna bateu lá na maldita tamborela? Cara, eu tinha como 6 anos, cara, eu tenho poucos flashes, mas eu lembro de estar assistindo a corrida, lembro do acidente, da batida, e lembro que teve uma hora que ele deu uma mexida no carro, que aí o Galvão Bueno falou: ah, ele tá bem, ele mexeu, que não sei o que. Não foi? Não teve um negócio desse? Sim, ele mexeu a cabeça. Doutor Galvão Bueno. Ele tá bem, ele mexeu. Aí eu lembro disso, aí eu lembro depois disso aí descer pra brincar no, lá na frente da minha casa, e quando eu subi a notícia de que ele tinha morrido. Mas assim, foi... Caralho, mas tu ficou a tarde toda com a... Isso aí foi mais de uma hora da tarde depois. Isso, eu lembro que eu tava almoçando, cara. Eu lembro, mas é pouco, assim, de ficar triste. Eu lembro da carreata que foi depois, do velório dele, né, que ele passou de caminhão de bombeiro pelos lugares e tal, todo mundo, as ruas cheias, mas eu lembro pouca coisa, assim, da morte daí. Sim. Edu? Cara, eu também lembro pouco, assim, da morte mesmo, eu não lembro de ter visto. Eu lembro de ter visto a matéria depois no jornal e tal. Porque o Edu, na verdade, o Edu nunca viu uma corrida de Fórmula 1. Ele só tá participando aqui porque ele não quer deixar eu alcançar ele nos casts que ele participou. Esse é o único motivo pro qual tá aqui, né, Edu? Confessa. Pô, não me faz passar vergonha, não. Tô ligado. A gente tá ligado na tua maldade. Obrigado. Mas... eu sei que o Edu queria gravar comigo, cara. Também tenho o mesmo apreço por você, Edu. Edu não nem é, sabe, cara, quem tu é. Ele nem sabe qual o nome do teu podcast. Olha, cara, não cometa esse sacrilégio. Então, qual é que é o nome do podcast dele, Edu? Fala é aí. Ultra Combocast. Viu? Errou! Não é, não. Viu, Floyd? Viu, Floyd? Tô te falando. Ultra Combo Podcast. Uai, cara. Ultra Combo Cast foi o cast morreu. Que ele acabou lá, que ele destruiu com o cast lá. Uai, aí mudou o pod no nome? A gente não, colocou ele mudou pod. A equipe e mudou o nome. Ah. Isso aí, ó. Mudanças mais profundas. Viu só, Floyd? Viu só, Alexandre Ottoni tá lá, Dave Pazos. Azaghal. Agora ele te envergonhou. Então, é que então, eu não tenho a lembrança exatamente. Eu lembro de ter visto depois igual o Flavinho, a gente. A gente acompanhou a... Semana passada, né? Pra fazer a pauta. Não. A gente acompanhou a carreata e tudo. Na época, foi aquele fenômeno. Todos os jornais saindo a matéria e tal. Eu lembro que minha mãe e meu pai, eles compraram várias revistas, vários jornais. Com a reportagem e coisa e tal. Saca? Porque... E isso ficou guardado lá em casa, tipo, um bom tempo, saca? Ficou uns 10 anos guardado lá, assim. Depois, né, a mesma coisa que fez com os Mamonas depois e tal. Então eu lembro mais ou menos disso, é, saca, velho? Cortou. Mas eu não lembro exatamente, tá. Assim, daquela coisa, assim. Eu era muito pequeno pra entender o que realmente tava acontecendo, saca? Eu tinha 10 anos na época, então, tipo, uou, o que que tá... Tava mais preocupado em brincar do que em realmente o que que tá pegando, o que que morreu, o que tal. Ah, não conheço. Ok, então. Nunca nem vi. Cara, eu lembro de, na verdade, de dois fatos. Um, eu lembro de eu estar vendo, não sei porque eu estava vendo a corrida. Eu estava na casa do meu padrinho. Eu não lembro porque eu estava vendo, mas eu estava vendo a corrida. E eu estava sozinho na porque na provavelmente sala. Alguém estava vendo. Ah, não? Olha. É, não. Oi, eu estava assistindo e eu estava sozinho na sala, não sei porquê. E aí, beleza, vi ali o acidente e tal. E aí, segue o dia lá. Aí eu lembro que eu estava almoçando, chegou a vizinha da minha madrinha lá, eu, Birkirtan, o Senna morreu. E aí bota na TV, aí todo mundo fica vendo a TV, e eu lá, 6, 7 anos de idade, vendo aquilo tudo. E até então, pô, o Senna morreu, mas não fazia muita ideia, sabia que ele era um piloto e tal, mas não dei muita bola. Um outro fato que depois foi mais marcante na morte do Senna, que quando o corpo dele voltou pro Brasil... Um primo meu sumiu, cara. Ele, cara, tipo, todo mundo ficou procurando o moleque sumiu. E depois, o pessoal assistindo o funeral dele lá, aparece um moleque na televisão. E, cara, da onde eu morava pra onde foi o enterro era muito longe. E caraca, meu primo tinha 9 anos de idade, carreata. Cara. Ele foi pra carreira, ele tinha 9 anos de idade. Que tipo. Isso? Porra! Todo mundo falando, pô, cadê o Betinho? Cadê o Betinho? Ó, o Betinho na televisão! Eu lembro disso até hoje, cara. Acho que é um dos fatos marcantes pra mim, no caso da morte do Senna. Coisas que eu lembro, desses flashes. E aí que eu acho que... Aí depois, o que eu vim saber do Senna foi... Por pesquisas mesmo, mas na época foi pouco relevante até pra minha idade, né? Ok, ok. Bom, então eu vou falar aqui como é que foi. Eu acompanhei, depois de 91, eu acompanhei corridas de Fórmula 1 direto, mesmo com o Ayrton Senna não ganhando mais. Eu acompanhava por causa que me agradava muito as situações pelas quais ele passava. E eu achava muito gratificante quando ele conseguia alguma coisa. Em 94, eu via que ela já estava decepcionado com aquelas duas primeiras corridas, né, da temporada, porque essa da batida foi a terceira. Né? Na primeira ele parou o carro simplesmente e abandonou a corrida. E a gente estava todo mundo na expectativa que ele ia ser tetracampeão, né, cara? Porra! Então tava todo mundo eufórico. Naquele domingo, eu achava que a corrida ia ser à tarde, porque geralmente as corridas ou era às 9 horas da manhã, ou era 1 hora da tarde, quando não era de madrugada, quando ia lá pra Ásia. Então, eu achava que a corrida ia ser à 1 da tarde. Por um acaso, eu liguei a TV, olha só. Eu conheci o Ayrton Senna quando ele já tinha sido campeão. Na hora que ele estava sendo consagrado campeão ali, estava fazendo a voltinha com a bandeira e coisa e tal. E quando eu liguei a TV naquele domingo, ele estava sendo retirado de dentro do carro. Na Caramba. Hora que o helicóptero já estava levando ele, e aí o Galvão falou assim, fica aí os nossos votos, né, de esperança que esteja tudo bem, votos de confiança e coisa e tal. E até então eu não sabia que era o Ayrton Senna. E foi indo, daqui a pouco eles falaram, ah, porque o Ayrton Senna bateu. Eu bem assim, o Ayrton Senna que bateu e não sabia, não passou nem perto da gravidade do que era o acidente dele. E fui acompanhando, bababá, depois mostrou o replay lá da batida do carro, foi fodida, né? eu me lembro que eu fiquei muito chocado na hora que mostrou a parte que eles tiraram eles dentro do carro, que o sangue fez uma poça de sangue. E eles começaram a cobrir o corpo do Ayrton Senna com um pano, assim, pra ninguém ver o que eles estavam fazendo ali. E aí, quando foi uma e pouca da tarde, foi quando o Cabrini disse que ele tinha morrido. Cara... Até o que é mais impressionante, se você olhar o acidente... Foi um dos momentos mais tristes que eu já passei na vida, cara, aquele momento. Foi demais. Muito, muito triste. E se a gente olhar, cara, o acidente do Rubinho na sexta... Sim. Pro acidente do Senna no domingo, cara... Pra mim, eu ainda acho o acidente do Rubinho muito mais passível de falar o cara morreu depois desse acidente do que o do próprio Senna, né? Não, e o pior de tudo é que no sábado, no treino, já tinha morrido um. Já tinha. Esse foi um final de semana muito, muito negro, né? Porque sexto o Rubinho quase morreu, tipo, na primeira temporada dele. O carro dele voou, ele bateu na barreira de pneus. Sim. No sábado o Ratzenberger morreu. Ratzenberger. Teve também um negócio que a pessoal da organização, né, foi falar que o Ratzenberger morreu só no hospital para poder não cancelar o Grande Prêmio, porque não. Se Sim. falasse que ele morreu se na morre na pista, tinha que ser cancelado para investigar. Sim. Mas... E fizeram a mesma coisa com o Senna, porque o Senna com certeza morreu ali dentro do carro, sem sombra de dúvida nenhuma. Acho que o amigo dele, né, o... Sim, foi o que atendeu ele, foi o médico, o que era amigo que dele. Que falou que não era religioso, mas teve uma hora que o corpo dele deu uma respirada e relaxou, que ali ele acha que foi o espírito dele indo embora. Cara, e o pior, assim, do Senna, a TV não mostrou muito, mas se você viu do Ratzenberger, cara, o carro sai andando pela pista, rodando, e você vê a cabeça dele andando, batendo pra esquerda e pra mole, direita, né? Assim, tipo... É, falar ali já era, cara. Do Roland Ratzenberger, no sábado, cara. Uhum. Sim, pois é. O do Senna foi que falou, no documentário, o Senna não tinha nenhum hematoma no corpo. A batida dele, se não fosse a peça do carro que soltou e entrou pela viseira... O Senna acho que sairia andando naquela batida. É, cara, pois é, tipo... Essa da peça aqui, da viseira, essa é nova pra mim. Eu fiquei sabendo há muito pouco tempo. É. Entrou dentro da viseira e perfurou acima do olho, não foi? Isso, assim, em cima do olho. Entrou dentro do olho. Que bosta, cara. Ah, teve na época muita coisa, que ele bateu com a cabeça no muro, rachou a cabeça, isso não, aqui. Não, foi uma peça. Ah, uma parte da suspensão dele, não foi isso, Flávio? Pois é. Uma da queda. Bem isso, cara. Tipo... Cara, é ali, tipo, e fala que, tipo, se tivesse furado um centímetro pra um lado, que seja, ele poderia ainda até sair lá de boa. Tipo, pegou do jeito ali que falou, cara, agora você vai morrer. Então, vambora. Porque é triste pra caramba, cara. Querendo ou não, é uma vida. O cara tava ali trabalhando. Não, e era um ídolo, né, cara? E ao vivo, né? A gente viu perder um ídolo ao vivo, sendo transmitido ao vivo, que a gente perdeu, né? Cara, querendo ou não, depois disso... Colégio na segunda-feira, assim, todo mundo com cara de, sabe, inchada. Um cara de funeral. E o Brasil todo parou. É, Sim. O Brasil todo parou, né, cara? Parou o Brasil, o país todinho parou por causa daquilo ali, né, cara? E tanto depois desse fim de semana, cara, que a Fórmula 1 começou a falar, cara, a gente tem que rever nossas políticas de segurança, porque é que antigamente morria um a cada GP, né? Mas tanto que depois cara, do e Senna, realmente, cara... né, isso que tu falou agora é uma verdade, porque até muito pouco, recentemente, o Ayrton Senna tinha sido o último piloto a morrer. Aí o ano retrasado morreu o Jules Bianchi, mas, Sim. cara, depois de 20... Antes dele, só o Ayrton Senna, né, cara, pra Sim. te ver como realmente mudou, né? Cara, e se você vê, cara, tem um acidente do Kubica no Canadá, primeiro que você vê os pés do cara, tipo, pra fora do carro assim... Aham, tipo... eu vi isso. Cara, muito feio, e o cara sai do hospital no dia seguinte andando. Quer dizer, os caras mexeram muito pesado em segurança do piloto, né? Uhum. Sim. E querendo Mas ou não... Mas o que mais irritou nesse prêmio foi a falta de consideração. Tanto com os pilotos que se acidentaram antes, inclusive com a morte lá do Ratzenberger, e depois com a própria morte de Ayrton Senna, cara. Porra, tudo por causa de dinheiro, cara. É. Porra, isso irrita demais. Tipo, querendo ou não, o pessoal ainda critica o Schumacher, porque até então, quando cancelaram a corrida, né, ninguém sabia do que aconteceu. Sim. O Schumacher subiu no pódio e deu aquele meio sorrisinho ali, né, todo mundo depois quis descer a lenha nele, mas... Mas não sabia, sabia, né, cara? Ele então sabia, era só um né? acidente, é. Porra. Não, e estavam falando que ele tava bem, não é isso? Falaram que ele tava bem, o pessoal... Sim, então... teve cara, um piloto que disse, porra, disseram pra gente que tava bem. E depois, quando a gente ficou sabendo que ele morreu, a gente ficou muito puto, porque a gente ficou, passou em cima do sangue dele durante 60 voltas. Né, velho, isso é, então, isso é algo traumático. Imagina depois os caras, velho. Foi que, complicado. Tipo, assim, não sei, eu teria parado a corrida, eu acho, sei lá. Óbvio. Não, já não era, Edu, pra ter no... Nem era pra ter acontecido o grande prêmio. A corrida por causa do Ratzenberger. É, por causa do piloto que morreu no dia anterior, cara. Ele morreu na pista. Eles disseram que ele morreu no hospital. Só pra não cancelar o troço. Mas é que esse negócio da pecinha que soltou, o acidente do Felipe Massa aí que teve recente foi mais ou menos um negócio assim também, não foi uma coisa que entrou no... Não, por causa que foi um carro da frente que, casualmente ou não, era o carro do Rubim, que soltou uma porca. Soltou um... Era uma molinha, né? Soltou um casco verde pra trás, aí o Felipe Massa... Floyd, tu tinha mencionado que ia falar a verdadeira causa do acidente do Ayrton Senna, porque teve muita porque ele tomou um tiro dentro do carro, que nem a gente falou, porque teve um mal súbito, porque a temperatura dos pneus, porque teve safety car antes, blá blá blá, e tem pra mim que é a teoria mais plausível, que quebrou a barra de direção, não foi? Que quebrou a barra de direção, acho. Isso é o que eu acho, na verdade é o mais plausível, porque, cara, é uma curva de alta. Você, tipo, o cara passa reto, tipo, até se tem um erro, se é pneu, alguma coisa, o cara derrapa. Não, ele foi reto, cara, no muro. Porque teve uma manutenção, né, e o cara parece que soldou isso, né, soldou que nem a bunda dele, a cara dele, né, alguma coisa assim. O carro do Senna era recauchutado do ano passado, se eu não me engano, não era? Que era do Prost? Não era. E eu não tenho certeza, cara, mas se eu me engano, até hoje corre um processo contra o Williams, pra ela ser responsabilizada, né, pela morte do Senna. Sim. E desde a morte do Senna, todo carro da Williams tem em algum lugar o símbolo do Senna. Olha, que coisa. A Williams não esquece. Eu acho que, assim, cara, é muita maldade você falar, tipo, nós vamos fazer uma cagada pra matar o Senna. Não, pode ter sido uma burrada de alguém. Enfim, pode ter sido uma negligência, com certeza. Sim. Agora que foi proposital, negligência. Não cogito. Negligência e fatalidade, né? Porque, como a gente tava falando, cara, se a mola não. Podia ter quebrado numa reta, né, Flávio? Se a mola entra um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, o Senna sai andando do... A mola não, Não, a mola não. A barra de direção, A barra. Suspensão. Se tivesse isso. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, e sair andando. Tudo o universo conspirou pra dar. Conspirou pra isso. Coisa, né, mó cara, premonição, né, velho? E a questão... Todos os detalhes encaixados pra acontecer o negócio. Não tenho mais. Sim, tem toda essa questão de premonição, né, também, Edu. Não tenho essa história. Se tu olhar as imagens antes da corrida começar, do Ayrton Senna olhando pro carro, pensando, sabe? Nossa, se criou muito um misticismo sobre isso, né? E infelizmente a gente vai morrer sem saber o que ele tava pensando. Não tem a história que a irmã dele fala que no. É, que ele, no dia antes ele leu a Bíblia. E a passagem era dizendo que o Deus ia dar o maior presente. Na passagem da Bíblia, Deus tava falando com a pessoa que daria o maior presente pra pessoa, que era ir com ele, não é isso? Ir pra presença dele. Era mais ou menos o maior isso. Presente seria ele, né? No caso Deus. Ia pra presença de Deus. Aí falo que ele já estava sabendo que ele ia morrer, porque aquilo ali já era uma premonição, já, alguma coisa assim. Pirralha Vidade! Ayrton! Certo, pessoal, estamos terminando aqui esse cast sobre Ayrton Senna, então vamos agora para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, Ayrton foi aquela pessoa que eu tive um contato maior póstumo, né? Fui conhecer mais a fundo sobre quem foi, quem, o que fez, o legado que deixou e tudo de forma póstuma. Mas é aquela pessoa que influenciou, que influencia até hoje, é uma pessoa marcante no nome da história do Brasil, não só pelo grande atleta que ele foi, mas por toda a contribuição filantrópica que ele fez e que até hoje continua sendo feita em nome dele. E ajudou muita gente, fez muita coisa. E, cara, por mais pessoas assim no mundo, saca? Mais solidárias, mais amistosas e que queiram divulgar menos suas intimidades e mais o amor e coisa e tal. E por aí. Qual é o nome do Instituto do Piquet? É. Instituto do Piquet é a McLaren dele na garagem. É. Outra curiosidade do Instituto da Senna é que o Alan Prost é o... É membro, não é não? Virou membro do... Sim, sim, no final da vida, do, quando o Prost saiu da McLaren, da Williams, diz o Prost, né, que ele, o Senna ligou pra ele, tipo, quando ele se aposentou mesmo, né, eles conversaram, eles falaram, tipo, meio que se acertaram, né, tipo, já que você não vai correr mais, vamos deixar o passado pra trás e... Então... O Prost é membro. No final da história, é. E agora, se ele é membro do Instituto Ayrton Senna, eu não sei te dizer. Sim. Então, cara, é isso aí. Então, se você não conhece, mais conheça. Se você já conhece, divulgue e use como exemplo. Seja mais solidário, seja mais... Busca mais as coisas que vai dar certo. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo cast. Vodito, o que o senhor achava do Ayrton Senna quando ele corria? Ah, corria muito rápido. Dava chuva. Aí a gente já sabia que era show do Senna, porque o Senna voava na chuva. Só via a poeirinha, só. Tá bom, tá bom. Senta lá, Vodito. Senta lá no Ponte Agudo, lá. Já vou. Flávio! O Senna foi um piloto excepcional, por ele ser muito arrojado, por ele não ter medo, né? Uma das coisas que ele fala é que ele não tinha medo, ou o medo era desafiante pra ele. E foi um bom cast poder relembrar, e vou deixar uma frase que ele falou em vida para consideração final, que é: se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Olha só, que lindo. Bom, eu acho que Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Eu acho que salva, assim, a época. Porque, como eu sempre digo aqui, cada um é filho da sua época. E na época dele, ele era praticamente imbatível naquilo que ele fazia, né? Mas não se ganha só sendo bom, tem que ter uma máquina. E quando ele teve a oportunidade de ter a máquina na mão, ele mostrou o quão bom ele era. Minha opinião, minha humilde opinião, que não vale um ovo para algumas pessoas, inclusive pro Floyd, né? Mas ok. Floyd, eu gostaria de te agradecer, cara, por ter comparecido aí para gravar com a gente. Opa. Dizer que a tua presença e o conteúdo que tu trouxe foi riquíssimo. Sinceramente, eu acho que eu só tinha para falar como eu conheci a Ayrton Senna, do que das corridas que eu vi do Ayrton Senna e do momento que ele morreu. Suponho eu, se tu não tivesse vindo pra esse cast, que foi mais ou menos que nem a porquinha que acertou o Felipe Massa lá, ou a suspensão que bateu na cabeça do Senna, que foi só uma fatalidade tu estar aqui hoje. Opa. Né? Porque muitos tinham muitos outros aí, mas foram vetados, tipo que nem o Senna fez com o corredor lá e que o Prost fez com ele. E aí tu acabou vindo pra cá. Então, gostaria muito de te agradecer, cara. Eu acho que se esse cast fizer sucesso, grande parte dele é por causa da tua participação. E se o fracasso do cast for iminente, com certeza também é pela tua participação. É tudo culpa do Floyd. Ufa, pensei que ia botar culpa no estagiário. Ufa. Pensei que ia botar culpa no estagiário. Segura essa aí, ô. Fica aí o espaço pra ti fazer as tuas considerações finais, as despedidas e o jabazinho. Cara, eu que agradeço muito o convite pra falar de uma coisa que eu gosto muito, que é de corrida, de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Piquet. Filha da mãe. Eu acho que agora dá pra cortar ele, né? Dá pra desligar ele, né? Não, que isso, cara. Como eu disse, eu respeito muito o campeão que o Senna foi. Não vou falar que não tem como, por mais hater que alguém possa falar que eu sou, eu nunca vou falar que ele foi um mau piloto. Eu acho que foi um piloto muito acima da média. Não, cara, sofreu a fatalidade aí, mas faz o quê? E vamos torcer para que apareçam outros pilotos não outros Ayrton Senna, mas outros pilotos tão bons quanto o Senna foi, que dê tantas alegrias quanto o Senna deu, né? E ainda dá para muita gente. É muito bacana ver ainda as coisas que as corridas do Senna, que de fato era uma pessoa muito aguerrida no que fazia, né? Sempre buscando a vitória, independente, faltando uma volta, o cara tá em segundo, a 10 segundos do primeiro, ele tá correndo atrás. Um cara que não desistia fácil, né? E, pô, então vamos torcer que seja um sucesso do cast, né? Pra que alguém me chame aqui de volta pro cast do Piquet. E eu venho lá do Ultra Combo Podcast. É um podcast de... Podcast. Hoje a gente fala de jogos, o Team Blue já tava lá, já esteve lá falando da saga Fatal Fury, foi um ótimo cast, apesar que é meio... Melhor de todos, né? É melhor por... Agora tem que perguntar, mesmo. Melhor por quê? Porque nesse cast eu mal falei porque minha internet tava uma bosta. Não, mas o Team Blue teve no Ultra Combo Podcast ou no Ultra Combo Cast? Não, no Ultra Combo Podcast. Tá. No bom. A última versão, o episódio 10, ele me lembra disso todo dia. Eu tô todo dia ouvindo aquela porra. Então... Principalmente pra jogar na cara do Gui Ferrari. Que ele me chamou de pro Terry Booker. Do perfil do Terry. Eu também já ouvi isso muitas vezes do Jim Blue. Vingança doce. Então, a gente tá, né, a gente tá lá no ultracombopodcast.com.br, no portal do Colado, junto com o pessoal do Alguma Coisa Cast. E nós somos um podcast de games, como tantos que tem aí. A gente busca tratar... A nossa experiência como gamer, a gente foca ali um pouco na parte técnica, mas como ninguém sabe de porra nenhuma, a gente fala mais dos nossos sentimentos como gamer, como a gente se sentiu jogando os jogos. E é no máximo isso que você... É o que a gente sabe fazer, na verdade, né? Então, é isso aí, eu quero agradecer de novo e do que precisarem de mim, eu vou estar sempre aqui e todos vocês estão convidados a participarem lá do Ultra Combo, só falarem com a gente o joguinho que vocês... Participe, menos o Team Blue que se convida todo dia. Caraca, nem faço isso. Dificilmente eu sei falar de algum game. Não, mas... cara, e o Team Blue quando ele foi lá ali. Cara, é a mesma coisa que você falou de mim aqui no podcast, cara. Eu não sabia quase nada de Fatal Fury. Eu joguei os jogos, cara, mas ele chegou com a história lá, o plot todo. Não, pera aí, mas aí tu tá exagerando. Nem se compara. Não. Nem se compara o que eu sei do Terry. Sabe do Ayrton Senna. Ah, agora no cast de Piquet. Vai ser a minha frase do cast, ó. No cast de Piquet, 3 pontinhas. Pode até botar isso na capa, se você quiser. Olha só. Então tá. Mas obrigado, Edu. Obrigado, Flávio. Obrigado, Timbu. Valeu, bola. Certo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido e acompanhado a gente até esse cast que ficou gigantesco, né? Vamos ter que cortar aí uma meia hora de Floyd, mais ou menos. Né? Eu tendo a concordar com o cara, porque a gente falou muito. A gente, diz ele, né? A gente. Corta a parte que eu falei do Senna, que dá um ótimo cast de vídeo, né? Se limar todo o tempo, inclusive as partes é que mesmo, eu né? Dá pra cortar tudo que o Floyd falou de Piquet e fazer um cast, né, cara? Piquet. E aí vai faltar um pouco de conteúdo pro do Ayrton. Não, inclusive as partes que eu confundi o Prost com o Piquet. É. Então tá. Então, pessoal, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic? Caraca, cheguei a derrapar na curva até por causa dessa pergunta lazarena. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações cremosas e crocantes, machineiros e machineiras de plantão. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários. E junto aqui comigo, nosso querido e inestimável Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Edu, tudo bom? Eu tô bom, cara. Tô um cadinho melhor, não tão bom, mas poderia estar melhor, mas tô um cadinho bom. Porque, afinal de contas, nós recebemos um e-mail do nosso grande parceiro aqui, o Anderson Costa, mas tô meio mal porque o único e-mail que nós recebemos foi do Anderson Costa. Que inclusive No caso, tu tá mal porque recebemos apenas dois e-mails e pior ainda porque é da mesma pessoa. Pô, cara, não piora doença alheia não, cara. Mas então, igual o Team Blue já falou aí, gente, o Anderson mandou dois e-mails aí pra nós. Foi o único ouvinte que mandou dessa vez, então vale mais um puxão de orelha pra vocês. Mandem o feedback aí, galerinha, pra vocês aparecerem aqui, igual o Anderson, né? E ele começou aqui mandando um e-mail pra gente referente aí ao cast 87. A volta dos que não foram é o nome do cast? É, não é? Não. Não, é o assunto do e-mail dele. Ah, tá, porque eu também me bananei aqui agora. As coisas boas que acabaram. Pois é, que eu até falei, não lembro de ter gravado a volta dos que não foram, não, vai ser muito piada. Isso é um trocadilho com a volta que a gente acabou o cast e voltou. E voltou, isso aí. Daí ele diz aqui o seguinte, ó. Salve, galera. Salve, Anner. Que bom que nessa lista ninguém vai poder colocar o melhor podcast de nostalgia da podosfera. Hã? Ah, das coisas boas que não voltaram, sim. Das coisas boas que acabaram. Que acabaram. Então, é que não voltaram, que acabaram, mesma coisa. Acho que o que eu mais sinto falta é da sensação de segurança da minha época. Bem ao estilo do começo do seriado Anos Incríveis. Nossos pais permitiam que brincássemos até o escurecer, se bem que no meu tempo já não era tão seguro. Mas não era uma violência e criminalidade escrachada como hoje. A minha vila era muito mais tranquila no meu tempo. Não tinha o tráfico descarado e nem a falta de respeito com os moradores. Não me vejo dando tanta liberdade aos meus filhos como eu tinha dos meus 7 aos 12 anos. E olha que não fui um largado. Minha mãe ficava muito em cima. O couro comia se ela me procurasse nos lugares de costume e não me encontrasse. E, de fato, eu sou dessa época aí também, que a gente andava muito e tal, e a mãe gritasse e você não ouvisse, o couro comia. Não tinha choro certo, como diz o Rodrigo. E o couro comia. Aí ele continua aqui, ó. Acho que é isso. Hoje pretendo terminar a trilogia de e-mails pra vocês. Um grande abraço e obrigado e bem-vindos de volta, pois como eu disse ao Marcos, admiro muito vocês por conseguirem trazer esse ótimo conteúdo numa vida tão corrida como a de vocês. É realmente surpreendente. O que eu quero dizer é, vida longa à velha máquina. Oh, grande abraço aí, grande quem Anderson. Quem será esse Marcos que ele falou? Quem será? Né, cara? Não faço ideia. Marcos. E ele fez dobradinha, né, cara? Porque ele mandou também aqui um e-mail sobre o episódio 88, né? Dobradinha não. Ele deu aquele golpe, meio que o golpe do... Ah, ele deu o Chamas Negras Mortais do Inferno dobrado aqui, ó. De e-mails... Né, os dragões duplos do Riei. Que ele mandou dois e-mails. Você vai ler esse aí pra nós, né, Team Blue? Claro que não. Pilantra, tá só de companhia. Ele falou aqui sobre o Cast 88, né? Uma coisa boa e uma coisa ruim, parte 2. Sobre tu já viu o Galvão Bueno por acaso deixar alguém narrar? É, só fica uma volta comentando, é o que eu faço. Ah, falou, viu, Azulão Bueno? No caso, tu que é o Galvão Bueno, viu? Ah, é, né? Ah, não, então beleza. Filhote Bueno. Ai, meu Deus. Vai lá, vai lá. Ele diz aqui o seguinte, ó. Salve, galera machineira. Agora tarda, mas tarda muito, mas não... Aliás, a gente tarda muito, mas não falha. Eu recentemente não estou conseguindo assistir nada. O último filme que assisti no cinema foi Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Ó, cara, você já viu coisa mais recente do que eu, tá? Tá melhor do que eu já. Só bosta. E na Netflix foi a animação Blame, que começou bom e teve um final bem ruim. Acho até que daria pra citar os dois nele, mas como é pra falar da véia arada, vamos pensar melhor. Depois de pensar muito e ser agraciado com essa excelente trilha que abriu o cast, vou falar uma coisa... Eu li agredido. Não, Keren, a escolha foi boa. Você nem sabe qual foi? Pior que não, porque esse aí eu não ouvi mesmo. Não, cara. Caraca, o que, que tu tá falando, hein? Mas eu confio no Doc Brown, cara. Eu comento e tu lê. Vai lá. Eu confio no Doc Brown. Aí é que tá. Então, né, depois que ele foi agraciado com essa excelente trilha que abriu o cast, vou falar uma coisa que me marcou muito, que foi a cena em que o Dr. Alan vê pela primeira vez os dinossauros em um lago com as manadas e a belíssima trilha tocando. Cara, foi fantástico. Ainda mais pra mim, que sempre fui apaixonado por dinossauros. Aquela cena me encheu os olhos, foi linda demais. Uma coisa ruim é todo o filme Ong Bak. Principalmente quando o cara se enverga... Não, pera. Quê? Uma coisa ruim? O Ong Bak? Ele falou que é o filme todo ruim. O Ong Bak nem é antigo. O Ong Bak é de 2000 e pouco, né? Ele tá louco. Ah, ele fala mais abaixo ali. Continua. Principalmente quando o cara se enverga todo pra dar uma borrada... Pra dar uma borrada. Eu acho que deve ser uma porrada. Ele achou que eu ia ler esse e-mail e se ferrou. Achou que eu ia ler, né, safado? Se fudeu. E ele fecha os cotovelos na cabeça do cara, numa cena de vergonha alheia total. Depois dessa cena, eu parei de assistir. Esse não é antigo, acho que é de 2004, mas é bem ruim. E essa cena é o ápice. E é isso aí, galera. Como não teve spoiler de nada que pretendo assistir, então tá sussa. Bom também. O MachineCast voltou com tudo e está muito bom. Parabéns. Muito obrigado aí, grande Anderson. Cara, muito obrigado, Anderson. E ó, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu assisti Ong Bak na época e te digo assim, eu gostei muito desse filme, cara, porque ele é muito, muito diferente dos filmes que a gente estava acostumado a ver de luta, assim... daquela época. Eu não sei se ele é de 2004, eu acho que ele é bem mais recente. Posso estar enganado, mas eu acho que é mais recente que 2004. E ele é muito diferente dos filmes que a gente via na época, assim, os dublês apanham de verdade, sabe? Pra mim, a grande crítica do filme é a atuação do, como é que eu vou dizer assim, a maquiagem. Eu não sei como dizer, mas assim, Edu, quando eles querem tirar um ator pra colocar um dublê, sabe? É muito mal feito. O dublê não é parecido com o ator e ele é muito mal caracterizado. Então é terrível isso, entendeu? Porque como as cenas são praticamente reais, assim, o cara apanha de verdade, eles não deixam os lutadores reais ali apanhar, eles botam um dublê. Então... É, porque senão o cara fica todo estourado na gravação. É, talvez eles sejam algum atorzinho famoso lá da Tailândia, se é que esse filme é tailandês, enfim, eu suponho que é tailandês. Então eles trocam, mas é muito mal feito essa parte, entendeu? Nitidamente dá pra ver, e os cortes de cena são horríveis. Mas assim, o filme é bom, cara. Eu gostei, mas... Né? Enfim. Cara, eu vou só complementar o seguinte, que esse filme, esse Ong Bak, ele tá na minha lista pra assistir, assim... Aquela lista de filmes que você pensa assim, pô... Esse filme eu quero ver um dia. E você coloca ele na lista, mas você sempre coloca uma coisa na frente dele e nunca chega esse filme pra você ver. Esse filme é isso, cara. Eu tenho uma curiosidade de ver esse filme, porque todo mundo que viu realmente comentou bem, igual você falou, que é diferente. Sim. Parece mais realista. E ele lembra muito aqueles filmes do Bruce Lee, salvo as diferenças, ele lembra muito, cara. Assim, o tipo de filmagem, coisa assim, né? E o Tommy Jaa, se não me engano, é o nome do ator principal. E ele também fez o Protetor, né? Que é sobre um negócio de comércio de elefante, coisa e tal, ataque de elefante. É um filme muito parecido também, isso, né? Bem parecido com esse. Os atores e os coadjuvantes são todos os mesmos. E tem, nesse filme do Protetor, tem uma cena sequência. Cara do céu, são vários minutos e assim, umas 50 pessoas apanhando. Me lembra muito a parte lá do Shenmue, que a gente luta contra 70 personagens. É louco. Olha, bacana, véi. Tá na lista pra assistir. Assista, vamos ver que dia que eu vejo. Assiste. O máximo que pode acontecer é que não gostar. Mas então é isso aí, galerinha. Muito obrigado, Anderson, por ter mandado pra nós os e-mails. Ouvintes do meu Cocorô, mandem para nós e-mails, mandem comentários lá no site, interajam conosco lá no nosso grupo do Telegram. Lá o negócio é livre, você pode falar sobre coisa nova, sobre coisa velha, você pode xingar o estagiário, você só não pode falar sobre a mãe do estagiário, porque, né, vamos respeitar somente xingar o estagiário, que o estagiário tá lá para ser xingado. Mas interajam com a gente lá também. Serão todos muito bem-vindos. Nos vemos aí, então, no próximo cast. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Off Topic. Vai lá, Flávio. Faz as indicações aí. Oi? Faz a indicação. Ih, pô, me pegou de surpresa. Nunca fez. Nunca fez, né? É, nunca fiz. Vai lá, improvisa aí. Quero ver. Caraca, agora, pegou de surpresa, mano. Qual que eu vou indicar? Então, vou. E logo, logo vamos voltar aqui com o cast para começar a falar aí de Ayrton Senna. Certo? Então, Que porra é essa, velho? Puxa! É um carro ou foi um boi? O que, que foi isso aí? Vamos pro cast! Seu carro tá meio problemático, tipo. Meu Deus! Eu levaria num bom mecânico. Trocaram cavalo por boi o motor do carro. Tem uns 400 boi aí, deve ser. É, mano. Né? Eles dizem que o motor é medido em cavalos. Esse aí é medido em bois. Estão gozando, mas na edição eu vou botar o som da Fórmula 1 lá, seus trouxas. Ah. Mas nós saberemos a verdade. Velho? E a verdade lá, não vos libertará. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.